Então vamos ver o que anime vai foder vocês na 246ª sessão. Eu acho que é O que o Chico falou é eu acho que é o crítico, acho que é o bagulho contrário, ó. Que é dando mentira, né? Falha sucesso, sucesso é falha. Se o cara tirar um 20 lá, tem um. Ok. Os críticos são invertidos e a margem de ameaça também é invertida. Margem de ameaça que seria? É, a margem de crítico. Se eu tirar agora, em vez de você tirar 19 e 20, por exemplo, é 1 e 2. Exato. Entendi. Ah, então eu já tirei um, já, né? Já gastei meu 1. Aí hoje vai rolar dado, vai tirar tudo 20. Mas se eu te dar um 20, dá de inverter aqui também, né? É. Não, vai fazer melhor aí. Vai ser as cegas. Vai ser as cegas. Ah, mas é uma tem fundo. Não é as cegas, porque a primeira é... Uma tem fundo, outra não. Tem que dar pra ver. Não tem problema, deixa pra cima. É. Deixa de ponta cabeça e pega a última. O que é prato de segurança? Prato de segurança. Deixa o prato em cima só pra pegar a poeira e você pega o prato de baixo. Exato. Aí, tipo assim, a gente vai ver o que tá no topo, ok. E aqui embaixo a gente não vai ver. Só que igual tá aqui, ó. Aqui não é, sabe, ó, óbvio que é sucesso. Vai estar assim. Justamente assim, ó. A gente sabe essa aqui, mas não sabe essa daqui. Aí faz assim e vê essa daqui. Tá, então é de segurança. A primeira nunca vale. É isso. Não, puxa de baixo, né? É. Você quer fazer um prato de segurança mesmo? É, tanto faz. Se quiser fazer um prato de segurança, a gente faz. Assim, é porque dá pra a gente saber que, tipo. Não, tudo bem, é a última, a gente tá. Essa é a puxada de baixo. Essa é a primeira. Sim, lá embaixo. Mas. O que eu tô falando é que dá pra pela saber cor. Por quê? Pela cor. Só você não olhar. Aqui é o sucesso, as outras a gente sabe que é palha. Mas você não tá vendo o tal embaixo. Mas aí a primeira não conta. Já tem palha. Mas é a questão da. Caralho, chama! Não põe a mão! Só quando for pegar! Quem que é que tem um dom agora? Daqui a pouco ele bate mesmo. Gente, já tá. Ela tá fugindo. Eita, tomou! É uma bomba! Uma tonta! Ela enche o saco assim. Ah, boca! É engraçado, ela quer brincar, o gato vai querer brincar, ela corre! Aí, ó! Olha lá! O gato quer brincar com ela, ela tá correndo do gato. O gato para, ela vai atrás do gato e encheu o saco do gato. E o gato mira. É o late. É o jeito de ninho do gato mirar. Pronto. É o gato late e o cachorro mira. Puxa sempre a carta de baixo. Tá bom. Ou então levanta um monte e puxa uma. Isso. Carta levanta aleatório e puxa que tá por cima. Beleza. Ficou. Aí. Demorou. É nice. Beleza. O que aconteceu na última sessão? Filha da puta, não vou fazer nada, tá me arranhando, não vou. Não faço carinho que me arranhe. Não tinha nem ele, se eu tivesse carinho. Cacete, me mordeu, nem cheguei, já me mordeu. Já não comeu o dedo, nem carinho também, filho. Quer carinho também, ô filha da puta? Para! Quero. Toma tua alma. Essa água tá com gosto estranho, está contaminada. Sei lá. Bom. Vocês estavam no plano elemental da energia positiva, viram um castelo com uma chave cercada de energons e foram buscar a chave, e aí vocês foram atacados pelos energons, atraíram os energons, na verdade. Vocês começaram a absorver energia positiva, pronto, crítico, vida em excesso até quase explodir. A Toph começou a absorver esse excesso e conduzir como se fosse um fio terra, o máximo que ela conseguiu fazer. E o Celerine extraiu os energons para abrir caminho para a cera que foi até a chave. Quando ela meteu a mão na chave, ela quase explodiu de tanta energia que ela absorveu. E aí apareceu uma criatura, um Ravid, e começou a atacar a cera e bater e dar energia positiva para ela, né? E aí a cera, muito astutamente, se transformou num Ravid também, pegou a chave. Vocês fizeram um combo pra conseguir botar o bichinho pra dormir. Botaram o bichinho pra dormir com o auxílio do Celerim. E aí, pegaram a chave e vazaram de volta pra Sigil. Quando vocês estavam em Sigil discutindo qual seria a próxima ação de vocês, passou um velhinho, falou bom dia, bum! Esse foi o melhor. Foi a melhor parte da sua história. Bom dia, pau! Bom dia, maluco! E aí vocês entenderam que... Isso aí foi muito da hora. É desesperado, né? Entenderam que a chave estava sobrecarregada de energia por passar eras e eras lá naquele local, então ela estava com muita energia excedente, por isso estava explodindo o velhinho ali, fazendo as beterrabas crescerem. O velhinho todo contente com os beterrabão, você nem vou resolver seu problema. Viram os rabanetes? Você chega na sua casa em um minuto? Não, então corre, é isso. Ok. Depois de zoar a vida do velhinho, coitado, ele já tinha sido zoado antes, mas ele já não lembrava mais disso, graças à Dama da Dor. Vocês fumaram então pro Salão dos Sensitivos, Salão dos Eventos, onde vocês conversaram entre si para ver o que, que fariam a seguir, né? Conversaram com o Anix, atualizaram ele dos eventos que ocorreram durante toda a jornada de vocês. E o Onyx, ele dá a dedução pra vocês de que o plano da energia positiva, na verdade, deve ter sido criado pela Una da Energia. Ao desvendarem o enigma da chave, né, da onde estaria a chave de ouro, ou seja, em Mecanos, vocês chamaram aquele Modron que tinham resgatado no plano, no Reino do 1 Milhão de Olhos, no plano dos Beholders, e pediram pra ele ajudar vocês. O nome do Modron qual que era? Modó. O Modó. Ensinaram ele a falar comum. Que Modó que eu pensei. Assim ele guardou a chave dentro da bolsa dela e começou a usar essa energia excedente da chave pra fazer a sua preparação pra a batalha final contra o vazio. E aí o Assier e a Toff discutiram sobre a vidente das runas. O Onyx revelou que já tinha visto ela muito tempo antes. Em triunfos. E enfim, a... Bom, aí a Toff pediu pro Celerin ensinar a Toff a lidar com as vozes da cabeça. Foi dar uma olhadinha na filha dela, viu a alma de Lena dentro da... A Kemi, olhando através do Grial pra dentro do plano do Grial. E pra finalizar a sessão, a Siri deu de presente pro Onyx um voucher de puteiro. Hoje eu vou rasgar dinheiro que eu tô crazy. Chegar nos piorzinhos aqui, ó. Quinto de ult. Quinto de ult. Quinto de ult. Só é, só não. Cara, eu fiz a magia de ilusão. Quem fez isso aí uma vez foi uma sacanagem. Foi, se eu não me engano, foi o Spawn. Foi o Du, não foi? Já uma vez que foi comprar um bagulho. É. E aí ele fez um saquinho, tipo, fez uma magia de ilusão pra falar que tinha muito mais dinheiro. Foi o Du que fez isso, não foi? Uma vez? Não lembro. Eu tenho quase certeza que alguém fez isso, tipo, fez uma magia de ilusão. Isso é a cara dele. É. Então, eu tava pensando se poderia ser o Nailo. Só que o Nailo não tinha essa magia de ilusão, então, né, vai pro Duque. Não, vou fazer isso direto. Oh, merda. O Du roubou, mano, você tem noção que o Du, ele roubou a casa, as coisas que tinha na casa do pai e da mãe dele. Nossa. Poção, pergaminho. Não foi nem pra mim, pra comprar pedra. Caralho. Você não tinha desculpa, não, o cara é viciado, ele não se controla. Ele ia ganhar, porque ele roubar coisa. É um craque governando as ações dele, não. Certo, a gente chegou na cidade lá, né? Foi visitar os nossos pais lá e beleza, onde tá o mercadinho? Onde tá o. Tá ligado? Né? Ele foi lá e blá. Saqueou a casa dos pais. Saqueou a casa inteira. E eu juntando dinheiro fodido pra poder comprar um negocinho pra eles, não tinha dinheiro pra nada, assim. Eu não pegava, nunca peguei, não. Sim, o que era designado pra mim, beleza. Quer dar? Quer força, pra mim tanto faz, quero jogar, quero brincar. Foi uma trampa pra conseguir comprar a tiara também. O único item que eu quis comprar foi uma tirada intelectual, só. Eu não tinha dinheiro. É pobre, é foda. Depois teve de monte. Depois teve de monte, ele também abdiquei. Depois foi lá comprar item de monte e contratar Cavaleiro Zodíaco, da Luz. Não. Daí foi benefício pra nós. Eu com uma pilha de dinheiro que nem minha não era. É. Tá vendo? Não é só você que joga de druida. Bom, a sessão... A sessão finalizou, então, com a série... Depois dessa longa conversa com a Nyx e com a Toff e tudo, né? Finalizou com a Ciri entregando para a Nyx um voucher para o Salão dos Sensitivos para ele desvendar e conhecer o local lá. E o Anix decidiu ficar na cidade, então, né? Não. Não? Eu tinha dado um estalo sobre... Eu tá ali, tipo, você não tem gente precisando de mim, não tem por que eu ficar ali. Ah, ok. Aí eu resolvi, ainda falei, não, tá errado isso aí, tem que voltar pra ajudar eles lá. Beleza, então o Anix vai retornar pra... Reino de Kim. Reino de Kim. Não vai querer ficar com a galera aí? Não. Anix e Toph juntos? Nem fudendo. É muita pra... Vou parecer um esquizofrênico aqui na mesa. É. Bom, já tem as plenas faculdades mentais. Eu não, nem eu. Bom. Nós também não. Gole. Já passou 24 horas já? Nossa, não. Não passou nenhuma hora, querido. Passou uma hora só. Então, não, que a gente acordou. Vocês não foram dormir ainda? É, a gente chegou, alguém chegou e conversou. A gente acabou de passar, vocês já querem dormir? Acho que foi vocês que eu tô dormindo, foi? Vocês chegaram e ficaram uma hora mais ou menos ali conversando, explodindo velhinhos, aleatórios na rua. Porque você queria mudar as magias? Não, porque eu ainda tô falando a verdade, só que a verdade. Ah. Isso aí, é minha chaveirita. Só que agora você tá sob influência de Ning, então uma hora você fala somente a verdade, uma hora você fala somente a mentira. Bom, nesse momento, vocês estão no salão dos sensitivos, no quarto privativo de vocês. A gente tem um quarto da hora? Vocês têm um quarto gigante. Eu sou filiada do Anix. Vocês têm um quarto privativo gigante. Vocês estão nesse local ali, confabulando, decidindo o que, que vocês vão fazer a seguir. O que vocês fazem. Cadê o Enigma? Não sei se eu tô comigo. Tá com vocês, foi entregue a vocês. Não, eu dei pra alguém. O nariz chato. Tem um papel pra pegar o papel pra você? Não adianta, eu vou, assou o nariz e ele dá vontade de espirrar. Uma merda. Que por você? Ele pegou. Agora tô pra agora. Mostro todas as imagens pra ele aí. Ué, tem um pouco do Harry Potter. Não é, lembra? Não é, lembra, mas não é não. Que louco, velho. Parece o do Pedro Dolly Dark. Foi a primeira coisa que eu falei. É, que da hora, velho. A chave de ouro, quebrar a porta de ouro, traz na ordem suprema. Na grande liberdade do universo, onde a paz predomina. Caralho, que lindo. E os segredos são revelados. 20 vezes protegidos no centro da teia, além da cortina de metal. O fogo revelará atrás de qual porta-chave estará. Ah, tem 20 portas. É, eu imagino que seja algum lugar que tenha 20 portas ou 20 desafios. É, porque aqui é atrás de qual porta-chave estará. Pensou, que louco? É, pode ser que tipo, no final tem 20 portas, né? Olha o que eu ponho. Que louco, velho. São lendas urbanas. Isso aqui é o homem mariposa. É. Tem o chupacu de Goiânia aí. Que pai. Só... Como é que eu tava? Sabe de onde que é isso aqui? Pega minha caneca e um pouquinho de água pra mim, por favor. Ai, meu Deus do céu, mano. Não. Sabe, Goiânia. Se foi chupinhado, do que é do Silent Hill. Ah, é? Provavelmente. É um sigilo do Silent Hill, tá ligado? Ah, vou falar pra você. É, que entendeu? É, porque eu tô jogando vampiro com ele. Só que são coisas que a gente achou na nossa mesa de vampiro. Vai por mim. Do Silent Hill, aqui é o... Também bem parecido, só que aqui tá mais pro Castlevania. É um D20. O quê? A gente tá no Vampiro, a gente tá numa cidade tá de já o livro anarquistas. Do... Não, não. Tem um barão que comanda tudo, é um filho da puta na nossa cabeça. Do Doutor Estranho. Aí tem um Justicar. Que eu vim barganhar. Que tá querendo, meio querendo a nossa cabeça também. E aí tem uma galera do Sabá, que também quer a nossa cabeça. E tem um cara da Camarilla que tá querendo trazer a Camarilla de volta pra cidade. Martagem. Que também quer a nossa cabeça. Coloquei, só for ver pra Lena e pra Mará. Eu virei pra galera e falei: vamos fazer um plano assim, assim, assado? A gente mata todo mundo nessa cidade. E a galera entrou. Agora vai todo mundo morrer. Mas que anarquistas organizados. Eles têm até um Justicar. Não, não. Justicar da Camarilla. Da Camarilla. Ah, tá. É o Gangrel Justicar, que é aquele que sai da Camarilla. Sim. Bom. Em cima da mesa! Você tem a luz aqui. Tem noção de onde que é. Falta só a Mara e a Lena. Não, a Lena tá no meu banco. Não tem como. É outra. Ah, tá. A Madalena tava. A Madalena. A Maralena. Nossa. A Maralena. Estamos na casa da Maralena. Então a gente vai pra... mecânico. Isso. Eu pergunto pro Canadinho, eu falo assim, ô Modó. Sim. Tem algum lugar que... Você não é comum agora, né? É, ele é comum. E essa última parte, vê se te remete a algum lugar do plano. Sim, eu leio comum. Aí eu falo, assim, pra frente. Deixar de olho pra frente. Vamos ver qual a senha de hoje. A engrenagem de um grande engrenagem do multiverso. Onde a paz predomina e os segredos são revelados 20 vezes protegidos no centro da teia, além da cortina de metal. Fogo revelará atrás de qual porta a chave estará. Te remete a algum lugar do centro do universo? Eu estou pensando aqui. Estou pensando. Não, grande engrenagem. Grande engrenagem do multiverso. Onde a paz predomina e os segredos são revelados 20 vezes protegidos. No centro da teia, além da cortina de metal, o fogo revelará através de qual porta a chave estará. E aí? Faz um teste aí pra ver se... Exato. Vamos fazer um teste pro nosso amigo Modron. Depois de eu ter absorvido esse da porta, eu posso tentar buscar nas memórias que eu vivenciei algo sobre mecânicos de alguém que tenha passado por lá, por favor. Toff? Sim. Muitas vidas eu vivi, muitas vidas eu morri. Por eras eu existi. É boeminha? Vocês viram agora? É assim, pum. Sim, é possível. Vocês lembram qual foi o teste que a gente fez quando foi tentar buscar a descrição da chave que aí rolou pra Toff também? Foi insight, hein? Foi insight, mas qual foi o teor do teste? Foi um teste? Foi uma porcentagem? Aí você tá querendo saber demais. Foi uma porcentagem, eu também lembro algo assim. Foi uma porcentagem, que aí como a gente usou a Toff, aumentou a nossa porcentagem pra gente conseguir chegar. Certo. E aí a gente jogou e caiu na porcentagem certa. Ok. Ele é um desse aqui, ó. Qual deles? O redondinho? É o redondinho, é um Modrone. Ah, bom, de futebol. É muito da hora isso. Tem uma filha de cima de fogo, acho muito da hora. Alguém joga pra mim um D20. Tira um. Quanto? Seis. Manda aí, Chops. Ok. Olha, 20. Esse foi o... No caso dele, seria um conhecimento história. É. Lendas urbanas. Os Modrons não têm a perícia história. Lembrar. Então seria um teste bruto de int. Vai dar o quê? 8. Eu subestimo o HD ali, velho. Eu não sei o que tem. São bons em que essa porra? Porra nenhuma. Modó. Tem um ali que parece uma máscara tribal. Da hora. Tem. Pipa, né? Um tridrone. Não, e esses outros aqui? Pai do céu. Tem um cupido ali, né? Tem o cara do Resident Evil. É, o cupido é o quadrado. Eles são muito doidos. Da hora. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Int. Cadê aqui? Aqui. Nossa, que lixo. Deu 4. Que lixo. Ah, mas ele não é um desse aí upado? Ou ele Sim, é essa bosta? Por isso que eu pedi pra vocês rolarem um D20. Nossa, deu 6. Tô enfiando mais 6 níveis nele aqui. Ah, 20 de caralho. Eu não sabia que era isso, senão ó. Puxa uma fala. Puxa uma fala. Você tirou um. Tirei um. Tá. Ele começa a lembrar ali. Travo no HD do cara. Ah, lembrei, bum. Queimou. Bom dia, bum. Tá. Vocês vão jogar então um teste de inteligência pra ele. Ele tem menos 2 de inteligência. Tá, pô. Sério? Sério. Pode jogar? E ele não tem proficiência, logo não vai botar um nível de proficiência dele. Aliás, vamos ver se ele tem proficiência em história ou não. Ah, Tá, vocês vão rolar então. Hoje não vai tirar de 20, é. Tá escrito. Mas tá tudo fodido. Chama, tudo isso, usar só a luva. Vocês vão rolar um D20. Onde vocês vão rolar um D20? Cada um vai falar um número. Se você é um número escolhido, ele tem proficiência em história. 20, vai. 10. 7. 14. 12. 14. Ele tem proficiência em história. Então pode somar os 6, então ele tem mais 4. 7. 11. 11. Ele olha pro enigma. Pensa, pensa, pensa. Ele fala pra vocês. Não, eu não me lembro de nenhum lugar assim. Mecanos, Mecanos. Onde que fica Mecanos? Fica bem longe daqui. É um outro plano. Eu vou tentar consultar as vidas que eu vivi e ver se eu descubro alguma coisa sobre Mecanos. Essas vozes vão calar uma boca. Enfim, vocês me derem licença. Eu sempre tento entrar em meditação para poder puxar aquela alma específica que já teve em Mecanos e tentar puxar ela para conversar comigo. Para algum lugar que eu resignei ela. Quero tentar encontrar essa alma específica. Tipo assim, Mecanos, essa pessoa. Tá. Ah, o Juquinha, Juquinha teve lá. Você vai encontrar o parente do. Vai que tem o sem gelo. O time. O time teve lá. Derrubou o leite lá. Isso seria um teste de sabedoria ou um teste de inteligência? O que vocês acham? Sabedoria. Sabedoria? Uhum. Então vocês vão jogar um teste de insight. Joga intuição. Tira o valor mais alto possível. O valor que você tiver, tirar, é a porcentagem de chance de alguém ter passado por Mecanos. Tirar um, então. É. Um! Ah! 20! 20! Fila da puta! Então eu vou pegar... Não, não tô em batalha, né? Não, qual que é o valor do teste? É, perdão, já é 33. E o 1 ele só é crítico, mas ele não arrumou um resultado. Mas ele conta como 20? Não, conta como 1. Ah. Só não é um bom resultado. Ah, achei que era o inverso do NIMB lá, um vale. Não, senão a gente vai ter que inverter todos os números. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é só o 1 e o 20? Não. Ah, tô mano. Eu nem sei qual foi. 12. 12. 25. 25? Ué? É o quê? Ah, tá, só deu 30. É, porque o outro 1 ainda é 1, então compensa. É, 1 vai ser interessante no ataque, que é acerto automático. Só também. Achei e que cartinha. Tá. Né? Você não vai querer pegar cartinha então. Vai querer ficar com o 12. Pra ter um valor maior no teste. Não, eu tirei, não, no caso aqui eu tirei. Eu joguei os dados achando que o 1 seria o 20. Como não é, então eu conto o 12. Então, eu foi o que eu perguntei. É normal. Então é o 12. É, ok. É. Se você joga, você escolhe o dado. É o 12, beleza. Assim. Certo. 12? Mas qual que foi o valor do teste? 12 foi o dado. 25. Que bosta, hein? Quer tentar melhorar isso? Tem 13. Não tem intuição, Baal. Tem 13 de intuição. Tá, tudo bem. Então você tem 25%... Poderia tentar jogar com runa, por exemplo? Runa da mente? Pode. Pode? Pode. É, então eu vou jogar, então. No caso aqui, a runa da mente é da inteligência. Não tem problema, porque você faz um teste de runa, você não tá mais fazendo um teste... Ah, sim. É. Pode crer. 18... 24, 42. 42? 42. Essa é a chance que você tem de uma alma, alguma alma ter, que passou por você ter estado em Mecanos. Então, no caso, 42%. 42% de chance. Então, aí você vai jogar um D100 e ver se você consegue. Então, 42, escolheu 42 ou menos, pode ser? Pode ser. Até 42 deu bom. 78. Bosta. Você não escolheu 42 pra cima? Eu sempre escolho pra baixo. Uma porcentagem. Eu quero rerolar já. Pode rerolar. Eu gastava o gasto ponto aí. Pode rerolar. Gasto ponto heróico e rerola. 5. Boa. Boa. É que são muitas vidas. Às vezes demora um pouquinho, né? Tem um tilt. Mecanos, hein, né? É que o bicho tá desatualizado. Certo. Toph, você se concentra. Fica em meditação profunda ali. Tendo contato novamente com as memórias daquelas incontáveis almas que passaram por você. Passaram pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu espírito. E que você encaminhou cada uma para o seu plano divino correto. Certo? E aí você começa a se lembrar de algumas almas que você encaminhou justamente para esse local, para Mecanos. Você se lembra de algumas almas. E você se lembra das características que levaram você a encaminhar essas almas para Mecanos. Mecanos, conforme você aprendeu durante esse processo, inclusive tendo contato com algumas outras criaturas de lá, é o plano da Ordem Suprema, onde nascem os planos premeditados e a grande engrenagem do multiverso. É onde a ordem perfeitamente arregimentada reina suprema. É um plano de ordem extrema, certo? E você se lembra de algumas almas que você encaminhou para lá que tinham essa característica? Provavelmente pessoas que, se fossem de Arton, seriam devotas de Calmir. Então você encaminhou para lá por conta disso. E você se lembra das outras almas com as quais você teve contato, que eram pessoas até que passaram ou vieram de lá e você encaminhou para lá ou não, é indiferente no caso, né? Você puxa memórias dessas pessoas que estiveram em Mecanos. A memória que você tem de Mecanos é a seguinte: é um reino de infinitas engrenagens interconectadas, todas elas girando, cada uma no seu sentido próprio, cada uma na sua velocidade própria. Você se lembra de ter visto cidades gigantescas construídas sobre essas engrenagens e sob essas engrenagens, certo? Joga um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, joga um D6. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Você se lembra de olhar e ver muitas cidades e muitas construções e montanhas e praias e florestas construídas nessas engrenagens, mas muitas outras engrenagens que são completamente estéreis, apenas metal, em alguns locais engrenagens feitas de pedra e nada sobre elas, nenhuma vida, nenhuma vegetação, nada, certo? Mas você se lembra especificamente de ter encaminhado uma alma para um ponto que uma outra alma lhe forneceu conhecimento e por isso se encaminhou essa alma para lá. É uma alma que foi para esse local, é uma alma que fazia parte de uma seita ascética, de um reino extinto há eras incontáveis atrás, e era uma alma que fazia parte dessa seita, era uma ordem de astrólogos. Mas não os astrólogos charlatões que nós temos hoje em dia. Astrólogos que olham os astros e estudam os astros de verdade. Uhum. Não é o João Bidu. Não é o João Bidu. Não é o João Bidu. E esses astrólogos, eles usavam o posicionamento dos astros para prever eventos no mundo. E as previsões deles davam certo. Eles tinham alguma matemática maluca que conseguia, pelo posicionamento dos astros, prever acontecimentos. Coisa que o João Bidu falha, né? E você mandou esse cara que tinha essa característica, vamos dizer assim, de vidência, e porque não somente ele era um estudioso, mas ele possuía poder mágico que servia para corroborar com esses estudos, com essa matemática maluca que eles tinham. Você encaminhou esse cara para esse local, para essa cidade, que pelo pouco conhecimento que você obteve de uma outra alma, é um local onde existem videntes. Então você mandou essa alma pra lá. era uma alma ordeira, era uma aura, uma alma que prezava pela igualdade e tratava todas as pessoas com o mesmo tratamento, né? Uma alma que prezava pela equidade, e você mandou essa alma para lá. E além de tudo, ele tinha características de vidência. E você mandou essa alma para esse local. É uma cidade. Uma cidade que fica numa grande engrenagem, uma engrenagem enorme. Uma engrenagem que tem uns 1.500 quilômetros de diâmetro. E exatamente no centro dessa engrenagem, apenas no centro, existe uma cidade. E quando você olha essa cidade por cima, nesse momento que você está encaminhando essa alma, a visão que você tem é justamente de uma teia de aranha. Porque essa cidade, ela possui 20 muralhas que a cercam, e onde as muralhas, elas têm os vértices, existem torres. E em cada uma dessas torres existe um portão. E de cada um desses portões parte uma via que conduz até o centro da cidade. Então, quando você olha de cima, você vê essas muralhas e todas as estradas que conduzem até o centro da cidade, formando uma gigantesca teia de aranha. Eu sei o nome da cidade? O nome da cidade vem à sua mente, sim. A cidade, ela se chama Delon Estin Oti. Tô de olho fechado, eu só balbucio. Delon, Estinho, Ti. Que você quer? Desbloqueou aí? É o Flixbox. É o Cabipim. Já desbloqueou alguma coisa? É onde, aparentemente, é onde a gente tem que ir. Foi o nome que me veio à mente. É uma engrenagem muito, muito grande. Qual que é o diâmetro da Insignia? Sigil? É. Sigil tem acho que 15 quilômetros. Então, Sigil não chega nem perto do tamanho de onde tinha Sigil. Seria equivalente a 10 Sigils. Acho que são 5 quilômetros. 5 quilômetros? Se não me engano, são 5 quilômetros de diâmetro. Caralho, mas é bem, minúsculo, é minúsculo. Então. Valcária é maior, maior que isso. Achei que fosse bem maior. Eu não lembro se é 5 ou se é 15. Quem tá com o mapa, só olhar aí. Não, tô com o mapa. Migo. Não sei. Não tá com ninguém, tá, só pode tá comigo. Mas também tá, tem um livro aqui, ó. Mas acho que ali não fala o diâmetro, não sei. No mapa com certeza vai ter. O mapa vai ter escala. O mapa vai ter escala. Tá aqui o mapa. É, o mapa não tem escala. Quebrei a cara. Mas isso. Divirtam-se com o mapa. É muito grande. Ah, eu já tenho. Você tem? Já. Ah. Eu tenho de Las Vegas? Em algum lugar. Ah, você ganhou um. Ganhou um mapa de seguir. Ó, enfim, a gente tem que ir pra esse lugar. Ok. Você consegue nos levar até esse lugar ou mudar? Sim, sim. Diretamente pra lá, sem precisar pegar nenhum caminho? Não. Eu sei chegar lá apenas a partir da engrenagem onde eu fui criado. Eu acho que é a continuação. É. Você estaria disposto a nos levar até lá? Sim, claro. Vocês salvaram o Modó. Modó agora ajuda vocês. O nome desse astrólogo? Ah. Kozar. Quanto tempo você existe? Quanto tempo você foi criado? O Modó? Uhum. Quanto tempo o Modó existe? Você seria equivalente a quê? A um construto que a gente chama aqui? Ou você é um serviçal? Como que eu defino você? Uma criatura? Um ser? Eu sou um Modron. Uma criatura? E sim, ele foi criado com qual propósito? Sou um Modron. Eu fui criado 852 rotações atrás. translações atrás. Aqui você tem quase um milênio, segundo nossos cálculos aqui. Sim. Você já ouviu falar de Quasar, o astrólogo, o vidente? Não. Foi ele quem me deu essa informação de onde devemos ir. E lá tem exatamente o que descreve o pergaminho sobre uma teia. Bom. Se vocês não têm mais nada pra fazer, então vamos partir. Vamos ver aqui onde que a gente tem um portal pra ir pra lá. Ok. Vou abrir o mapa. Pegou o mapa. E vou ver se tem alguma classificada ali, algum que vai pra Mecanos. Será que tem ou será que não tem? Ou será que não? Tô pensando se eu peço pra vocês rolarem um teste pra ver se tem no mapa isso ou não. Pedrinho, lembra que você usa o sextante pra ajudar? O sextante não funciona em si. Não funciona em si, agora fica dos bem. 26 mil portais, essa aqui. Talvez, talvez conseguíssemos melhorar ele. Filtrado? A gente tem capacidade pra isso. O Desmond tá bastante tempo aí. No mapa vocês fuçam e vocês encontram um portal pra Mecanos. Encontram um portal pra Mecanos no mapa. É, tem aqui, ó. Tá, tem um número, né, marcando ali. Né? Vocês vão atrás do mapa do Desmond. O mapa do Desmond é isso aqui. É um mapa de 1 metro quadrado aproximadamente. Certo? Tem a cidade, tipo esse mapa que vocês têm aí. Tem a cidade e números anotados. No verso do mapa tem uma tabela gigantesca com todos os números. Tá? Muitos números que estão em branco ainda, que o Desmond ainda não preencheu, certo? E todos os números têm anotações, certo? E aí vocês vão no número 324, que está lá, portal para o plano de Mecanos. Chave, uma engrenagem de um relógio ou outro dispositivo de marcação de tempo qualquer. Tem sua pedra, né? Tem. Ótimo, certo. Ótimo. Pra quê? Pra passar, pela passagem. Ah, mas tentar. Tem um cara ali que é só engrenagem. Pega um pedaço dele, não vai fazer. Que isso? Falta. Sério, eu vou pegar um olho seu. Mas é marcação de tempo. É um dispositivo de marcação de tempo. Não é qualquer engrenagem. Eu sei, foi só uma piada. Às vezes ele é sim, né? Um relógio funciona. Não é um relógio! Ele é uma criatura! Precisamente! Precisamente sou uma criatura, não sou um relógio. Viu? Que horas são? Ele pega e fala, olha pra fora. São precisamente 5:23 da tarde. Fiquei na dúvida. Inspiração, Celerinho. Tá bom, então vamos. Ok, então vamos lá então. É muito longe daqui o portal. Não, dá uns 15 minutos de caminhada até lá. É, essa cidade tem 5 km, parceiro. É, nada mais é longe. Deu uma volta e chegou. É daqui do centro. É. Tipo isso. Tá tranquilo, a gente vai voando. Ah, mas ó, são 5 km de diâmetro, se eu tô lembrando correto. Tá? Então daqui, lá no centro, lá no prédio lá, é o outro lado. Aí tem a parte. Quando você olha pra cima, você vê lá. Ah, nossa, é menor ainda. Sim, a gente chega lá em 5 minutos. Tipo. Então é 2,5 e 2,5. Mas se a gente for reto... Não. Diâmetro, perímetro é pi vezes o diâmetro. Ah, sim, mas é que a cidade é redonda. Vai dar 15 km de perímetro. Aproximadamente. Rapidão. É, não é? Ela não é gigantesca, não, ela é pequena. Eu achei que fosse muito. É, e vive resetando, por isso não comenta a população. Não tem muito pra entender. É. Não tem pra entender na cidade. Vocês querem ir como? Por isso tem um grande número de órfãos ali. Pra cima é reto. Não, mas eu tô vendo as almas que estão morrendo. Ah. É que vocês não enxergam. Ainda bem, né? Ah, mas que pessoas morrem todos os dias. Se for de causas naturais, tudo bem. Às vezes é natural você enfiar uma faca em alguém. É que do jeito que eu tô enxergando as coisas estão bem diferentes. Então eu consigo captar qual que é. que você falou lá embaixo. Eu disse que eu nunca tinha tido o sentimento de ter paz. É. Por que não? Porque eu não fui criada com meus pais. Mas eu conheci sua mãe. É, foi na mesma época que eu conheci ela também. Por que você falou isso? Porque ela tá louca. Por que ela tá louca? Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com a Starcheira. Que é um demônio que teoricamente tem a minha alma. Embora eu não tenha feito nenhum pacto como o Burin fez. Mas só ontem com você, eu tô vendo. É, então, é meio estranho. Pelo que eu entendi, nas coisas que eu descobri, a minha mãe era subordinada do Ashtar Sheran. Acho que o meu pai queria ela. E ela também queria o meu pai. E quem diz o pai? É um cara que tá em Sombria. Tava. Quem? Tava. Sombria não existe mais, né? Por que não? Todo mundo fugiu de lá. O nada não chegou lá. Hã? O nada não chegou em Sombria já? Não sei, não lembro. Chegou? Eu lembro que foi no Calmir. Calmir e Glória. É o que a gente lembra. Calmir e Glória. Lena. Lena. Sombria não lembro. Sombria a gente não sabe. Até porque. Se bem que o cara fugiu de lá, né? É, vocês foram pra Calmir. Aí de Calmir foram pra Lena. E de Lena a gente foi pra Kim. De Lena foi pra Kim aleatoriamente. Foi sorteado. É, não. É que, tá de boa, então. É que o então, cara do Yohaku que fugiu de Sombria, né? Mas meu pai não tinha essa opção, porque ele foi pra cidade de tristeza lá. É quando você fica muito, muito triste e nada vai tirar de tristeza. É tipo uma depressão. E aí ele foi pra lá. É, eu absorvi então, várias almas com esse sentimento. É, eu imagino que tipo, como ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. Tipo um zumbizinho lá. Mas ele tá vivo? É, teoricamente sim. Eu me lembro que tinha alguém alguma cidade próxima disso, que era que a Lisbeth falava. Isso, tá na mesma cidade, tá o nome dela. O Dark, né? Isso. Também tava o amigo do hotel. É verdade. É. Bem, aí eu acho que meu pai fez alguma barganha aí com a Star. E te deu em troca. É, eu não sei se ele roubou a minha mãe e foi amaldiçoado. Não sei, eu sei que tem algum rolê assim que eu vou ter que conversar com a Star cheirando uma hora. Tá, é um demonião foda lá do inferno. E aí, pelo que eu entendi. Quando ela fala demonião foda, as orelhas dão até uma balançadinha assim. E aí, pelo que eu entendi, ela não conseguiu me criar por algum motivo, foi pro orfanato. Né? Pelo que deu pra entender, talvez o paladino que tá. Tem um paladino atrás de mim, que ele tá vivo ainda. Que o Ashtar Sheran mandou. Ele é tipo um paladino de Calmir. Só que ele é burro porque segue o Ashtar. Achando que é Calmir. Mas você seguia o Ashtar Sheran, não? Não. Eu me lembro alguma vez que você falou sobre isso. Ah, teoricamente eu tenho uma adaga que deixa tudo preto. Eu acho que era dele. E ele tá comigo. Não sei, era, foi a única coisa que eu... Não era só bom? É tipo uma maldição. Ah não, eu tenho uma adaga também. Que é preta. A única coisa que tava comigo. Mas a adaga é preta. Esse preto pretume, que significa? Sei lá, maldição? Tudo bem, mas toda maldição tem um porquê. Por exemplo, eu posso amaldiçoar, sei lá, a engrenagem ali. Eu acho que é tipo um modo de dizer que talvez, como meu pai deve ter roubado a minha mãe, aí eu sou propriedade do Ashtar Sheran. Mas você amaldiçoa os outros por isso? É um demônio, né? É o que eles gostam. Não faz muito sentido pra mim. É, eu vou ter que conversar com ele pra saber o que foi realmente que aconteceu. Há um tempo atrás eu tinha uma lembrança, mas agora a Tamires não tem. Não lembra muito bem. Eu digo isso porque. Quer que eu esclareça? Pode ser. Tá. Porque eu talvez não lembro muito bem. Ok, você já teve contato com isso já. Já. O que aconteceu foi o seguinte. Exatamente isso. A sua mãe era uma súcubo a serviço do Ashtar Sheran. Ah, é uma súcubo. E tava fazendo incursões em Arton ao mando dele, né? E uma dessas incursões era pra caçar seu pai. Só que aí os dois se apaixonaram. Isso. E aí ela fugiu com seu pai. E aí você nasceu. Isso. E o Ashtar Sheran ficou puto. E aí ele foi pra matar sua mãe. E aí seu pai implorou que não, blá blá blá blá blá blá. E aí ele, tudo bem, então não vou matar, mas sua filha vai ser minha. E aí o que o Ashtar Sheran fez? Sua mãe ela ficou louca sem você. Sim. ficou abandonado da louca. Seu pai foi enviado pra Sombria, pra Tristeza, aprisionado lá, como punição. E que a maldição que o Ashtar lançou em você foi a seguinte: que a sua alma seria corrompida e seria e pertenceria a ele. Pelo toque dele, você ia se corromper, sucumbir a essa corrupção, sair roubando, protegendo todas as coisas, e sua alma pertenceria a ele. E seu pai falou: não, a alma dela pertence só a ela, eu duvido que ela vai fazer isso. Iludido. Eu aposto tudo nela. Eu aposto tudo nela. Então, o dom de proteger as coisas é tipo uma marca da sua da corrupção do Ashtar Sheran. O que ele vai fazer com essas coisas enegrecidas, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas quanto mais você pretejar, mais você tá indo pro lado dele. Isso, mas eu parei faz muito tempo. Na verdade, o que eu me recordo da lembrança que a gente compartilhou é diferente. Essa parte de corrupção sua é como se fosse o Murray com as contas dele. Quanto mais ele usava, mais enegrecia. Tudo que você toca, a Ashtar Sheran pertence. Quanto mais você toca as coisas, mais a sua alma corrompe. Cá entre nós, só uma tá um pouco suja. É por isso que eu uso luvas, embora não apareça. Na verdade, eu não enxergo mais seu corpo físico. Eu nem sei como mais você é. Pra mim, eu sou um emaranhado de luzes, sentimentos. Mas eu sou igualzinho eu era quando você tá me enxergando. Não mudei nada. Caramba, você apagou a memória? Na verdade, eu tenho várias memórias agora. Ah, nossa. Cuidado pra não confundir com as suas. Tá difícil. A onda da mente isso, pode ajudar. Né? Sono? Sono. Sona. Se você quiser, a gente conversa sobre isso depois. Mas a gente tá chegando. Acredito. Vocês vão caminhando e conversando tudo isso, certo? Andando pela cidade de Sig. Pela cidade de Sig. Você percebe o presente do Madador perambulando por aí. Depois que a gente pegar a chave, eu vou ter que falar com ela. E a Dama da Dor, você percebe que ela começa a seguir na direção de vocês. A Dama da Dor tá vindo pra gente. Indo na direção de vocês cada vez mais rápido. Como se ela percebesse a presença de vocês. Então vambora. É a chave. Pode ser. Ih, vambora. Corre, Madador. A não ser que mais ninguém exploda. Certo. Eu já vou pegando o relógio de sol e já vou. Vocês chegam. No portal. Vocês chegam numa taverna, certo? É uma taverna de nome ordinário. Caneca Suja é o nome da taverna. Só eu ouvi aqui. Eu não funciona, são só os utensílios. Tem cada uma corrompida aqui dentro. Bem isso. A gente vai entrar aqui? Depende onde for o portal, se for lá dentro, sim. O portal é dentro da taverna. Porque o meu espírito da vingança tá querendo sair. Engole ele. É difícil. O logotipo dessa taverna, uma placa de madeira pendurada, tem uma caneca entalhada em alto relevo. Não. E alguém passou um pano com graxa assim por cima dela. Exato. E aí vocês adentram essa taverna. Quando vocês adentram, uma surpresa toma conta de vocês. Ao contrário do que o logo e o nome dizem, a taverna é extremamente limpa. Olha, estão surpreendidos novamente. Sim. A freguesia que está lá dentro são pessoas assim que exalam até um certo ar de nobreza. Vocês esperavam encontrar rufiões, bandidos, criminosos, coisas do gênero? Não. Vocês veem pessoas ali que são pessoas abastadas, que têm dinheiro. Então a sujeira de outro tipo. Sim, as almas são corrompidas. Pessoas sedentas por dinheiro. Ganância de todo tipo. Sim. Quando vocês entram, você começa a olhar as almas ali, só o que você vê é ganância. É ganância. E conforme vocês vão passando, o tilintar de moedas, depois das vozes da conversa, é o som mais constante, que se faz mais presente nesse local. O cheiro ali é um aroma frutado de ervas de fumaça de temperos e de cachimbo que está invadindo tudo aquele local. E vocês veem que o local ele é um pouco escurecido, né? Não por falta de iluminação, mas porque tem uma fumaça densa ali, perfumada, que preenche toda a parte superior desse ambiente. E vocês veem que tem várias mesas espalhadas, né? Ao fundo, um balcão com três taverneiros que estão cuidando ali dos clientes, dos fregueses. E à esquerda desse balcão tem uma portinha pequena que está escrita depósito. E vocês pegam, olham o mapa do Desmond e vocês veem que a porta, o portal é justamente nessa portinha. Tô chegando. Noite. Tá noite, né? Mas ainda são 5 horas da tarde. Desculpa, tarde. Você fala isso, alguns clientes olham pra você. Uma outra pessoa acena com a cabeça, assim, sem muita simpatia. E todo mundo abaixa a cabeça e volta aquele burburinho. Vocês que têm a audição mais apurada, vocês escutam as pessoas cuidando das suas negociações escusas. E algumas pessoas falando, quem são esse bando de malucos aí? E uma outra pessoa fala, ei, não fale assim. São aqueles que salvaram a cidade, que ajudaram a Dama da Dor a combater o mal. Lembra disso? Tá dormindo. Ah, tá, tá. E esse depósito é perto do balcão? Sim. Depois seja atrás, né? O balcão é o depósito. O balcão, à esquerda do balcão, tem uma porta. Eu pego então o relógio do sol. Ah, eu viro pro balconista. Boa tarde, eu tenho algumas entregas pra fazer. Eu vou pegar a chave do portal e vou abrir a porta. Ok. Quando você pega a chave e aproxima ela daquela portinha ordinária, a portinha ela tem 1,50 m de altura. Portinha baixinha. Quando você aproxima, né, o que acontece? A porta ela começa a estufar, os batentes verticais começam a estufar como se a porta fosse explodir. E a porta ela fica inteira redonda. E aí surge um aro circular esverdeado com o formato de uma engrenagem esverdeada. No centro dele, vocês veem um redemoinho esverdeado mesclado com tons de... Com branco e tons de azuis. Certo? E a impressão que vocês têm é de que ele puxa vocês pra dentro, assim. Quem tá em último? Eu. Ah, me devolve então depois. Vamos, já passar. Demorou. Senão vai sumir o portal. Pode ser. Ixi, ela não vai devolver. E aí eu vou passar. Ok. Você deu pra pessoa que é a única pessoa que não vai te devolver. O Celerinho atravessa o portal. Vocês que permaneceram ali, vocês em dois dos três taverneiros, né? Olhando. De novo isso. Todo dia isso, todo dia isso. Desculpem pela arrogância. A gente precisa muito atravessar esse portal. Não, tudo bem, tá de boa. Tô acostumado com isso. Você parece um monstro. Muito amor com uma bola falando. Prupi, prupi. Casa, casa, prupi, prupi. Ele atravessa. Vai, pau. Vamos, amor. Desvite. Aí, eu agacho e posso. Ok. Todo mundo entra? Sim. Não, eu viro pro cara e falo assim. Achei que ele tá atrapalhando. Dá um dromeu pra mim. Ele pega uma caneca de hidromel, põe pra você. Toma, pago. São 5 moedas de cobre ou um favor? Um favor. Cobre em dinheiro, não em favor. Pega, puxa assim pro balcão, só joga assim e você percebe que cai em algum saco de moedas ali, bate em outras moedas. Até a próxima. E aí eu passo. Até, e aí você passa. E aí eu vou no caminho. Por isso que eu uso só as moedas, porque ninguém faz favor. Ninguém quer favor ali, só paga um. Um favor? Meu ovo? Um caneca de hidromel por um favor? Se fosse um barril, até a gente pensava. Nossa senhora. Que é isso? Cara, todo mundo tem seu preço. Saraiva. Vocês chegam finalmente no reino de Mecanos. Ô Brad, tá sem copo também, né? Sim. Também, né? Sim. Chamos. Tá bom pra tomar aí, não. O reino de Mecanos. Por obséquio. Eu imprimi a imagem? Eu acho que eu não imprimi a imagem. Acho que tem um bilhão de beholders que eu tenho que tirar daqui e jogar pro cima. Ah, eu imprimi a imagem. Vocês chegam neste local. Que louco! Que animal, cara. Caralho, é gigantesco, velho. Tá ligado? Que lembra bastante o reino lá do... Não vou lembrar o nome, do Hellboy, tá ligado? Não vou lembrar o nome. Até no Hellboy tem um reino que é assim, do de engrenagem. Tá, ah, é? Uhum. Deve ser mecanos. Eles lutam contra o exército lá, é uma... Exército. Não, mas é no próprio HQ mesmo. Ah, é? Uhum. Ok, vocês chegam nesse local... Quando vocês chegam, o que acontece? O portal, ele se abre de uma forma estranha. Vocês estão no alto. O portal não se abre próximo ao chão como vocês estavam. E aí, quando vocês atravessam, se é o primeiro a atravessar, Selene, você olha pra baixo assim e você vê uma engrenagem lá embaixo. Você tem essa visão aí. Você vê lá embaixo uma engrenagem gigantesca, né? Deve ter uns 20 quilômetros de diâmetro, você calcula. Muito maior do que Sigil. Muito maior do que Sigil. E até onde sua vista alcança, você vai vendo engrenagens conectadas ali, até onde sua visão alcança, tá? E você vê que você tá despencando. Imediatamente, quando você sai do portal... Você tem uma sensação estranhíssima. Você cai pra trás. Gravidade invertida. A gravidade puxa você de volta, assim, na direção do portal. Só que você passa pelo portal sem entrar nele. Como se o portal fosse intangível pra você. Como se fosse uma cortina de fumaça. Você atravessa ele e despenca. E aí você olha, né, pra onde você tá indo, na direção onde você tá indo. E tem uma outra engrenagem atrás de você. E aí você cai em pé nessa outra engrenagem. É uma queda de 6 metros só. Nada que vai ferir qualquer um de vocês. E eu tô atrás do portal. Você tá atrás do portal. Ah, que passar, vou soltar fogos de artifício pra cada um. Meu Deus. Eu não sou só eu que sou engraçadinho. Toff, você passa, né? Aí você acho que pode fazer. Olha e vê aquela... mundo espiritual gigantesco diante de você em formato de engrenagem. Você se sente caindo e depois, de repente, você é atraída pra trás e aí fogos de artifício explodindo. O Murin atravessa o portal diante de você e aí você vê fogos de artifício explodindo, Murin, e você tem essa visão aí também e começa a cair de costas. Por fim, vocês veem a Sierra atravessando com uma caneca na mão. E ela é sugada pra trás também. E assim, ó, o hidromel dela vem pra trás assim com tudo. E fogos de artifício por todos os lados. Já chegamos na festa! Não entendi essa recepção. Era só pra assustar vocês. Vocês estão nesse local aqui. Não deu certo, não. Uma engrenagem menor conectada a várias outras engrenagens infinitamente. Tem uma praia. Exatamente. É uma montanha, tem uma praia. Vocês caem suavemente nessa areia. Dessa pequena praia tranquila. Certo? Isso aqui, ó, é do tamanho de Sigil. É uma prainha boa. É uma prainha boa. O litoral norte inteiro. É o litoral norte inteiro. Engraçadinho. Falei pra vocês que Sigil era pequeno. Espero que eu vi. Caralho, é e aí vocês despencam ali. E aí vocês param durante um instante, começam a olhar, né, essa visão maravilhosa, e vocês percebem o seguinte: essa visão que vocês estão tendo aí começa a se deslocar indo pra direita. Tá em movimento. É um mundo móvel. Essas engrenagens, todas essas cidades que vocês estão vendo, estão indo pra direita. Será que elas são engrenagens girando dentro de uma única engrenagem maior? E aí, de repente, vocês estão diante de um castelo. Mas, Na verdade a gente tá girando. Vocês estão girando. Todo mundo tá girando. A engrenagem que vocês está girando. Todas giram, é. Não é uma engrenagem muito grande. E ela gira numa velocidade que vocês conseguem perceber assim. No, na passagem dos segundos, dos minutos, vocês conseguem detectar, perceber o giro dela e a paisagem se modificar. Vocês estão no alto, como vocês podem ver, existem engrenagens que se conectam perpendicularmente. Certo? E existem mais engrenagens que vão para baixo, conectam essa paisagem que vocês veem, outras que vão para cima em todas as direções, até se perder de vista. Certo? Além das engrenagens, o que vocês veem quando vocês olham para fora das engrenagens assim é como se fosse o céu. Como se fosse o céu. E nesse momento que vocês estão olhando, o céu ele está exatamente como está aqui. Um céu de crepúsculo. Vocês veem que tem uma luminosidade branca que vai pouco a pouco diminuindo e sendo substituída por um negrume de um céu estrelado. Existem luzinhas como se fossem estrelas. Vocês não sabem se são realmente estrelas, mas existem luzinhas como se fossem estrelas que vocês conseguem enxergar nesse céu escuro que vai tomando conta. São drones. Ai, que da hora. Vai tomando conta da paisagem aí. Mecano seria o equivalente a um planeta. É o equivalente a um universo. Um universo. Exato. Um conglomerado de engrenagens próximas seria equivalente a um planeta. Certo. Nesse caso, engrenagens próximas. Algumas engrenagens por si só são equivalentes a um planeta. Tem engrenagens que têm 1.500 km de diâmetro. Outras que têm cerca de 5.000 km de diâmetro. Foi a que eu vi lá. Seria equivalente a um planeta ou não? Quantos mil quilômetros tem a Terra de diâmetro? É, 1.600, né? Não. 12 mil, se não me engano. 12 mil? 12 mil quilômetros de diâmetro. Achei que era 1.600. Ah, é. 40 mil é Ah, sim. Pra dar a volta, andando. É bitel. Dá pra ser um planeta, por que não? Dá pra ser um planeta. Uma única engrenagem é como se fosse um planeta. Na verdade, é bem maior do que eu tinha visto isso. É como se a gente tivesse um universo inteiro. O Plick, tipo, ó. Esqueci. Modó. Modó? Na verdade eu vejo o que. Eu sou MODO32728B. Pode ser só Modó? Sou conhecido também popularmente como Modó. É melhor. Eu vejo a essência dele, não uma alma propriamente dita. Então ele não tem alma? Não, ele tem a essência dele, porque ele foi criado. Tudo que eu enxergo agora tem uma essência. O que não tinha alma? Absolutamente tudo. Eu não vejo mais como você vê seus olhos. Eu vejo um emaranhado de... Não sei explicar, mas é estranho. Por exemplo, a trama. Você lembra quando você viu a trama? Uhum. É como se eu visse a trama 24 horas agora. Uhum. Pra mim é muito fácil pegar qualquer coisa e mudar o meu gosto, pra assim dizer. Que é uma informação curiosa, Top. Quem construiu o Mecanos era destro. As engrenagens faltam pra direita. Não sei, eu nunca aprendi a escrever muito bem. Eu usava as duas. Agora eu uso qualquer uma das duas, que tem uma estrela em ambas. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer. O que você vê na minha alma? Muita coisa. De vibe. Sempre. Eu vejo tristezas, dor. Um pedido enorme de ajuda. Pureza ter certo tal. Porque nós não somos culpados por aquilo que a gente vivenciou e cresceu absorvendo. Lógico que a gente pode mudar conforme a gente quer. Mas isso se chama. O gato. Você foi todo, né? Do nada. Desculpa, gatinha. Eu sou um gato morto. Que da hora. Na praia. Ok, tem um gato golem escavando a praia. Na verdade, desse tamanho, porque é a caixinha de areia dele. É, ele olha pra você e faz um som como se fossem faíscas emitidas pelo celeirinho. E aí ele se encolhe assim de lado pra esconder alguma coisa, e ele solta alguma coisa da boca e cai no buraco que ele tá cavando. O cocô é para o bode pelo, parafuso. Não, tem um outro Modron. Ah, tá dando fim? Não, tem. Ele tá enterrando a comida. Ah. Tá igual o cachorro enterrando. Tem um tetradrone. Uma pipa. Que cai, uma pipa. Desse aqui, ó, um tetradrone. Cai, tipo, inerte no buraco. E aí ele puxa assim a areia com a patinha e enterra. Mas não era esse que você queria ouvir. Ó, luz. O bicho. Da sua alma. Não imaginei. Não, mas eu só queria saber mesmo, só fiquei curioso. Mas você consegue ver se você quiser. Você tem a minha percepção. Só você. Não, eu tive as suas percepções. Agora eu não tô mais ligada com você. Mas. Por um breve momento, você pode acessar minhas memórias e ver o que eu penso sobre você e o que eu vejo. Não, é diferente o que você pensa de mim e o que você vê de mim. Mas é tudo um conglomerado. O que eu vejo é o que eu absorvo, crio, é o que eu acredito que seja. Sim, mas o que eu vejo agora é diferente. É, exato. Você vê as coisas na sua essência. Você pensa de mim na época em que eu juntei a mente com você, é uma coisa agora. Sere, o que quando você fala o que você pensa de mim na ai, uma dor lancinante toma conta do seu corpo. Vocês veem, todos vocês veem uma luz acendendo no corpo da Ciri. Tem uma runa brilhando. E eu acho que essa runa tá brilhando em mais alguns de vocês também. Que runa que é? A runa do tempo. Eu não tenho mais. Eu não tenho. Não tem a runa do tempo? Foi apagada. Então, somente a Ciri está sentindo dor, porque a runa do tempo está brilhando nela. O Grial também tem? Tem. No Grial também tem. Sua runa do tempo tá brilhando. Por quê? Eu não sei. Você sabe. Eu sei, deve ser porque a chave tá perto. Não. Porque o Grial tinha isso. Não. Não? Não. Ele não matava ele só porque ele se aproximou da chave. O que vocês fizeram? Eu não sei. Por que é então? Joga insight. Eu acho que é porque eu tenho por causa do tempo aqui. Aham. Se fosse um relógio gigante. É, um relógio gigante, né? Uhum. Aconteceu um efeito semelhante quando vocês estavam no plano da Terra, lembram? Uhum. Eu sou Terra na Terra. É. Tempo no tempo. Tempo no tempo. Mas no caso a gente não tá usando o tempo, né? Não, vocês não usaram Terra na Terra. Quando vocês chegaram no plano elemental da Terra, que seria o corpo da entidade Terra, a runa se acendeu pela proximidade. Então quer dizer então que a gente... A gente tá perto de onde tava ainda... Tá onde tá a entidade de tempo. Ué? Mas talvez isso seja... Mas o Aldrich que pôs ele aqui? Eu não sei, pode ser. O tempo tá adormecido. Porque ele foi, né? Foi numa dimensão onde o tempo não existe. Talvez aqui o tempo não exista. O cara vive 800 e poucas rotações. O cara conta translações. Em rotações. Translações. Rotações de quê? Olha tudo aqui, roda. Translações. Que seja... Sim, vocês têm o equivalente a deuses aqui, que foi pessoas que vocês mandam, soberanos do poder da vida, enfim. Você sabe que são deuses? Sim, gente que criou ele. Existem deuses aqui? Deuses é um conceito de adoração dos seres mortais. Sim. Desculpa, talvez seja arrogância da minha parte perguntar desse modo pra você. Sem trocadilho da palavra modo. O quê? Ele não entende trocadilho. E nem piada. É. Enfim, eu não quero que dê a entender que eu estou perguntando achando que você é ignorante. Porque eu não conheço a sua origem, cultura, por assim dizer. E talvez se tivéssemos contato com os seres celestiais desse planeta, desse plano, nos ajudaria de alguma forma. Se ele, sua rola não para de brilhar. Deus. Ele tá me incomodando. Você quer que eu faça o quê? Concentre-se nela. Pior coisa a se fazer. Não, mas pra você... Não use tempo no tempo. Eu não vou usar. É verdade. Você já tá com a marca da energia, né? Tô. Energia? Energia. Do plano do Neron? É. Do Murin? Isso. Poderia passar ela pra mim? Claro. A marca da energia. Assim que eu tivesse pronta, eu ia querer. Espero que o Dino, não, se você salve quase eu. Quando você pegou essa runa, não deu muito certo. Só que a diferença é que eu sei controlar ele. Entre aspas. Pra assim, mim, isso toma. Ah, muito obrigado. São exatamente 5,86. O que são? Um pedaço de carvão? Não, é. Ia ser da hora, né? O que você tá dando pra ele? A caneca. É a chave do portal. É porque ela protege os negócios, tá ligado? Ah. O carvão da noite feliz. Não, é. Ah, não, mas ela tá de luva. Eu uso luva, sim. Ela tá de luva. Mas será só metal que você protegeava, né? Só metal. A primeiro momento vai saber se evolui. Vai ser um upgrade. É, se não sua luva, já teria protegido. Deve ter dado metástase na mão. Mas é que, é que você não vê a minha luva. Parece que eu não uso luva. Dá uma conferida, ver se tá tudo certo. A luva já era preta. Ah, então aí não dá certo. Aí não dá, né? Aí fala, nossa, evoluiu. Minha mão ficou preta. O Michael Jackson é uma luva de universo. Eu posso fazer o quê? Eu uso a luva pra não tocar nas coisas, né? Ela desgraça todo o banheiro quando ela vai tomar banho. Tira a luva. Não, eu uso magia. Faz chuva quente? Faz chuva quente. Boa. É fácil usar mãos mágicas pra deixa eu ver mais tempo. É que nem sempre eu tive mãos mágicas. É. Talvez a energia que seja distribuída entre mim e você chame a atenção de uma divindade. Bom. Acho que aqui eles não têm deuses. É isso eles... que eu tinha perguntado. Existem deuses por aqui? Além de mim? Não, não temos divindades aqui. É, eles são. Céticos. Mas nós temos uma figura de. Respeito de autoridade que é conhecida por poucos. Quem é? O primeiro Modron. O original. Que legal. Mas eu nunca ouvi o criador. Vocês são interligados? Defina interligados. O que você aprende, todos aprendem? Não. Então não só. Você sabe chegar até aquele lugar que a gente tem que ir? Sim, fica pra lá. Quantas engrenagens? Vambora então! Você não vai passar ruim? Fica a 64 engrenagens daqui naquele local. Estranho! Ah, eu posso considerar uns 36 meses? Por quê? Cada engrenagem tem uns 1000 quilômetros. 64 engrenagens. Você consegue fazer teleporte? Não. Você não faz magia? Não. Existe magia nesse reino? Sério? Sim, existe magia. Ah, desculpa! Vai explodir você. Tá se concentrando. Tô passando a runa pra Toph. Então. Você passa a runa pra Toph e a Toph joga uma salvaguarda de constituição. É... 37. Passou. De boa. Quando a Siri toca e ela ligeiramente ativa a runa, você sente um calor na sua mão, como se estivesse atravessando de fora a fora. Como se estivesse metendo uma tocha e varando sua mão. De tanta energia que tem a runa de energia. E aí você tira a mão e você vê a marca bonita lá. Na sua mão. Meio estranho o jeito que eu enxergo ela. Mas eu sinto que eu consigo administrar agora a energia do mundo de uma forma melhor. Toph. Você olha enquanto você vai falando isso, você se concentra pra tentar. Acho que eu consigo manipular, né? E se concentra ali geralmente. Ali como se manipulasse. E aí você sente o poder que emana daquela runa. É como se você tivesse ki infinito agora. O custo de usar o poder infinito, você já sabe. Mas você tem virtualmente um poder infinito na sua mão. Quando o Modoli aponta, fica pra lá 64 engrenagens naquele local estranho. Como é que o local estranho você não conhecia? Ele não era daquele jeito, escuro. Você relou lá, né? Sim, já veio aqui quantas vezes? Ah, eu não sei. Depois, quando eu bebi, eu não lembrava das coisas. Quando vocês olham pro local, a imagem que vocês têm é a seguinte: vocês estão vendo essa imagem aí? Um brilho branco que emana do firmamento, como se fosse um sol. Uhum. iluminando tudo ali, e um brilho que vai diminuindo lentamente, dando lugar a um céu estrelado, certo? Esse brilho, ele ilumina tudo onde ele toca. Mas existe no local onde o Modo apontou, existe um local ali que esse brilho vai naquela direção e ele cessa abruptamente, como se ele fosse cortado por uma cortina de escuridão. Vamos pra lá agora. Quanto de distância tá isso? Isso tá, você calcula, a uns 80 quilômetros dali. Dá pra ir voando? Onde começa. Dá pra voar aqui, Modó? Sim, é possível voar aqui. Então vambora. Pera, calma, não seja muito prudente. Cara, você tem um local onde a luz não toca, normalmente onde o nada tá. Eu sei. E mas... se o nada tá pegando uma chave, fudeu. Mas eu sei, mas calma, a gente não pode ser precipitado. Pode sim, a gente só não deve. Você já viu se existem objetos assim por aqui? E eu faço uma ilusão menor de um círculo de teletransporte. Um círculo de teletransporte? É. Ok, muito bom. Vamos pegar a ficha do Modó. Não dá pra eu teleportar 80, 60 e poucas engrenagens. A chance de eu cair longe é muito alta. Você nem vai tirar um no D1000. Não, tipo, vai, eu erro o D100, aí faz a porcentagem. Imagina a porcentagem disso. Vocês saíram de... Tá, você é de quem que é? O mecânico. Não sabe. Vocês estão insulvando. Tá, joga aí um teste de inteligência pro Modó. Lembrando que ele tinha menos 2, mais 6, dá mais 4, né? Uhum. Que é a história. E vocês têm um bônus de mais 5 nesse teste. Mais 9. Mais 9. Tira o limite aí, velho. Boa, boa. Muito bom. O Modó ele fala: sim, próximo daqui existe algo parecido com isso. O quão próximo? Está a apenas... Eu não gosto do próximo dele. Enquanto o cara está conversando... 4 engrenagens daqui. Puta, que eu parei. Mas 4 grandona ou 4 pequenininha? Defina grandona e pequenininha. Aquilo é grande, você é pequeno. Não, aquilo é pequeno. Existem maiores. Não, eu sei, mas... Essa aqui, pititica. Então, ali, pequena. Quantas pititicas? Meu, problema. São 4 pititicas. Fala que é 4 pititicas. Não, não são 4 pititicas. Oh. Duas pequenas e 3 pititicas. Pô, onde que a gente tá? Eu sinto na praia. Pelo cheiro que a gente tá num lugar de areia. Praia. Você lembra o desenho dele? De quem? Desse círculo? Sim. Desenha aí. Consegue desenhar? Sim, precisamente. Então eu faço, dou um papel pra ele e caneta com tinta. Desenha pra mim. Essa superfície não é plana. Preciso de uma superfície plana. Uma mesa de terra. Ok. Sobe aquela mesa de terra, vai caindo areia assim do lado, né? O Modó ele olha. Ah, impressionante! Ele põe o papel ali em cima. Tira uma pessoa da areinha. Vou tirar a poeira. Ele põe o papel ali em cima. Ele, o que você deu pra ele? Ah, uma pena? Pena é. Uma pena. É. Uma pena com tinta, né? É. Ele pega a tinta, põe em cima ali, pega a pena, aí ele molha assim. Eu achei que você fazia igual o robô, velho. Aí ele faz. Aí ele põe, encosta a pena assim no papel e ele começa. Primeiro. Mas faz um círculo. Meu Deus do céu, a impressão é top. E aí ele põe a pena lá dentro. Ele cata o papel e entrega pra você. Certo. Tem uma reprodução, um desenho exato de um portal em cima de uma engrenagem. Tem toda a descrição bonitinha desse portal. É uma engrenagem. É uma engrenagem de tamanho médio. Ela tem uns 1000 quilômetros de diâmetro, mais ou menos. Muito é uma engrenagem grande. Uma engrenagem grande, certo? Vai encontrar o bagulho. Essa engrenagem, ela tem. No centro dela existe um círculo de pedras. Em cima desse círculo de pedras existem engrenaginhas menores que ficam girando nesse círculo de pedras. Tá? Então, ao redor desse círculo de pedras. E no centro disso aí tem um portal. Quando a gente, depois que a gente resolver aquilo, eu vou usar isso pra gente ir se aproximando. E aí de lá eu vou descobrir o círculo que tem na engrenagem que a gente precisa. Compreendi. Vai dar merda. A gente não pode sair voando? Não, depois que a gente resolver isso. Isso o quê? Da luz. Da luz. Porque isso daqui tá 4 engrenagens de distância, acho que são mais de 80 km. Muito obrigado, Wanda. Eu pego os materiais de volta. Não há de quê. Isto fica feliz em ser útil. Tá tentando bater no bichinho. Você sabe onde que a gente está, Moldor? Sim, precisamente. Como se chama esse lugar que a gente está agora? Nós estamos em 2857 leste, 3248 oeste, 259 norte. Eu sei o que são por dentro. 1813 sul. Eu quero ver se tem vida. Caralho, não tem nome nessa porra? Ao redor. Ele sim, fique à vontade. O Morcrama tá ali comigo ou ele tá guardado? 20 natural. Tá com você? Não, comigo. Tá com você, não tava? Nesse caso eu tirei 20 natural. Ok, falhou. 10. Tá, deu 60. 60? Sim. Ok. Eu tô 20. Você quer ver se tem vida? É. Próxima. Tem. Muita vida. Vida que eu digo, não. Muita vida. Módulos. Muita vida. Tá. Muitas criaturas. Próximo da gente. Vida humana. Próximo. Tá. No meio dessa cidade aí tá cheio de vida. No lugar que a gente pousou. Na engrenaginha que vocês estão também. Tá. Também tem vida. A mais próxima de mim. Mais próxima de você? Tá embaixo dos seus pés. Na areia. Mas é uma vida humana. Ah, humana? É. Ah, ok. Uma vida humana com alma, que eu digo. Vida humana, humano ou ser humanoide? Humanoide, né? Pode ser humanoide, desde que tem alma. Tá debaixo dos seus pés, na areia. É. Eu preciso ver se tem. Oi? Qual é a distância? Hã? A que distância? Tá bem próximo do seu pé. Enterrado na areia. Muito grande? Como assim, muito grande? Não sei, é um bicho gigantesco ou é um. Do seu tamanho, aproximadamente. Eita. Do tamanho do Murren, vai. Do tamanho, a Toff tem 1,50 m. Tamanho do Murren. Tamanho do Murren, pra ser mais preciso. É. Olha pra trás. Oi? Você tá. Aí? Tá vivo ou morto? Vivo. Você tá ouvindo a gente? Você me entende? Sem resposta. O que foi? Eu faço um pilar lá de baixo, que eu imagino que seja de terra, e faço ele subir. Tá ligado? Não vem por ver, nem por mal. É. Ok. Não tô louco. Tô nem vendo as faculdades, né? Tá, então. Quando você faz isso, Toff, o pilar sobe e joga pro alto assim. Um ser humanoide. O corpo dele é meio rosado e meio avermelhado. Só que ele não tem a aparência de um humano. Ele tem uma cabeça estranha, com olhos que saltam pra fora da sua cabeça. E no lugar da sua mão ele tem garras afiadas. Vocês veem esse ser aqui. Ah, eu achava que era o Jar Jar Binks. Meu Deus do céu, velho. Que da hora, velho. Que bomba. Na hora que ele cai no chão, ele cai no chão. E vai indo na sua direção, irritado, Toff. Vai indo pra atacar vocês, o que vocês fazem? Isso, por que você tirou o bicho? Porque eu tava procurando vida próxima. Eu faço isso aqui, gente. Ele vem, toca com as garras, eu só vou tirando. Tava procurando vida próxima. E aí, eu acho ele. Calma aí, amigão. Não, ele começa a espumar a boca. Quem é você? Começa, taca você também. Mas o que ele tá falando, caralho? Tá falando nada. Tá falando só, tá agressivo. Tô, tá agressivo. Você me entende? Ele fala algum idioma? Se ele fala algum idioma, ele me entende. É. Quem não fala? Começa a falar assim. É um idioma isso. Ele fala um idioma muito grotesco. Então, você percebe que é uma criatura pouco desenvolvida, não é um ser evoluído, não é um ser senciente. Ele balbucia coisas que você consegue compreender. Como intrusos, matar, comer. É tipo um outro bichinho, né? É, ele tem fome. Tá. Só dorme. Faça sono aí, só dorme. Tá, quando você faz sono, é... cai na areia. É, porque eu tava procurando vida. A gente come? Cobre. Ah. É, eu tava procurando vida inteligente aqui. Vida com almas, por assim dizer. Ele foi mais próximo. Vida com alma é inteligente. É com inteligência. É porque eu queria saber, segundo a... ou se ele tava perguntando, às vezes alguém aqui consiga arrumar um jeito pra gente ir muito mais rápido pra lá. Não, na verdade, se o Seren quiser. Então, são quantos. Qual distância mesmo? Você disse mais ou menos? 84 milhagens. Não, daqui onde a gente tem que ir ali. Ah, não, 80 quilômetros, isso é tranquilo. Ok, então, façamos o seguinte. É, 2 dias de viagem. Você consegue usar um teleporte pra chegar até lá? Consigo. Mas a gente pode cair lá dentro sem querer. Não, me dá um tempo. Eu olho lá pra frente, Jé. Uhum. Tento me concentrar ao máximo na trama e ver se naquele ponto em específico tem uma vida a partir da trama. E aí eu quero pegar essa trama, entregar pro Serenho e falar, ó, usa essa trama como fio condutor pro ponto que você quer chegar. É como se você desse um... como se você estivesse na sua harpa. Você bateu na sua harpa, ela não vibra do começo ao fim? É como se você vibrasse a trama a partir de você e essa trama percorresse até lá, essa vibração, e lá naquele ponto você usa o teleporte. É tipo um buraco de minhoca. Mas você quer. Que ponto? Focar em que ponto? A distância que ele falou de 80 km. É, antes da luz acabar. Peraí, não entendi. Que tem. Na teoria tem uma escuridão depois de 80 km, de onde a gente tá. Sim, sim. A gente quer ir pra perto. Ok. Mas entendi. Não passar. Entendi. A gente quer pegar uma parte da trama de lá de perto e usar como se fosse tipo um objeto da área fazer um buraco de minhoca. Buraco de minhoca? Eu nunca entrei no buraco de minhoca. Eu já entrei no buraco de minhoca. Eu já, é mó legal. De topeira já. É. Pensa em Sigil. É como se você abrisse um buraco aqui e saísse em cima. Ok, bom, vou tentar encontrar a trama. Como que eu faço, Jé? Pra encontrar uma trama nesse rolê. Tá. Vou jogar um teste de intuição, então. Tá. Dificuldade igual a quantidade de quilômetros. Porra! Tô zoando. Tô zoando, tô zoando. 80 mil. 80 mil. Agora tem a onda de energia, isso não beneficia? Acho que não. Não sei, não. Bem. Assim, automático não. Se você encontrar alguma forma de justificar, talvez. É a energia da trama, com um ser vivo lá do outro lado, que emana energia, que emana aqui. Eu tô usando essa energia lá do outro lado da trama como como se a gente fosse um norte, tá? A gente fosse um raio e essa trama para raio. Para raio, pra gente cair lá. Exato. Tá. Tipo, alguma fonte de energia lá. Se tu usar a trama, poder enxergar lá e puxar. Entendi. Essa trama e falar, tá aqui. Coitado dessa pessoa. Pode ser, então, pode ser. Pode ser a runa da energia, pode ser a runa da alma também. Puta, pra mim é melhor. Né? Pra mim é melhor ainda. Também mas dá. Não tem runa, não. Tem. Quer trouxer inteligência, por favor. No caso, a runa da vida. Por uma vida, não sei. Da vida. Sim. Pode ser. Runa da vida. Pode ser. Tá, você vai jogar um teste então de insight, de intuição, e vai fazer um teste de runa da vida pra fornecer um bônus pra esse seu teste de intuição. Tá, eu quero fazer então o primeiro do runa da vida, tá? Quero okay. jogar com vontade. Ok. Um. Tá difícil. Não, tirei 20. Foi um crítico, foi um crítico. 20. Tá, então deu 40. Deu 40. Nossa, eu tenho 15 de bônus. Eu tenho 15 de bônus de intuição. O que é isso, velho? Então eu tenho 17, 15, 32, 45, 46. Tem mais 3, 46. Certo. Você consegue sentir presença de pessoas naquele local que o Celerinho apontou. E além dele. Antes. Eu senti muitas vidas ali. E você consegue sentir a presença naquele exato ponto que o Selene descreveu e além também. Então pra gente é melhor não no ponto que descreveu, não além. Exatamente, a gente quer ver o que vai ter além, mas não cair assim. Quando você sente presença então, das vidas que estão além, você para e volta e foca antes, é isso? Isso. Ok, beleza. Você sente então as vidas ali presentes, e aí você vê o contorno que a trama faz ao redor do mundo, pra, vamos dizer assim, segurar a energia da magia, né? Percebe as pessoas, a ondulação que essas presenças dessas pessoas causa na trama, e você consegue sentir como se fosse gravidade no nosso mundo, tá? E você consegue perceber isso, né? E você consegue, como se você puxasse um fio conectando, como se você pegasse essa localização e informasse pro Celerim. Fisicamente, Celerim, tempo fisicamente, Celerim, esse aqui é o fio que conduz o nosso ponto. Tá. É possível fazer isso, já? Mostrar pra ele o fio da trama? Não assim, toque e tem um fio. Não é um fio que você tá pegando. Não, tudo bem. Imagina como se você fosse um telescópio e estivesse olhando ondas gravitacionais. E como que eu posso transferir isso pro Celerim pra ele poder enxergar o ponto que eu tô mostrando? Você vai ter que dar uma descrição muito apurada pra ele. Ou fazer realmente ele ver. Colocar dentro da mente dele essa informação. Liga a mente com a dele. Celerim, você se importaria... Celerim, você se importaria de, por um momento, enxergar através dos meus olhos pra você ver a trama? Dá pra fazer aquela magia que a gente aprendeu. Não. É uma magia, qual é? Só desfazer. Celerim, eu prefiro enxergar pelos olhos dela. Celerim, você é um deus. Você tem poder de ler a mente, não tem? Você deixa? Sim. Desde que você enxergue apenas através dos meus olhos pra ver a trama. Se você tentar algo contra, eu ficarei chateada. Sim, mas eu também não quero ir além. Tudo bem. Vocês são tão chatos. Dá pra juntar as pessoas. Dá pra juntar, acho que todo mundo num só. Aí resolve o problema. Um Megazord. É, por experiência própria. Megazord acompanha. Por experiência própria. Ah, legal. É sim, é uma magia, só desfazer depois. Eu já tive eras de seres em segundos. Não é legal. Bom, Celerim, por favor. Cadê o belisco? Aqui. O que eu ia fazer? Eu ia beliscar o quê? As mortadelinhas temperadas. O que eu ia fazer? Vou beliscar uma mortadelinha temperada pra beliscar? Com licença. Ó, eu vou apontar, você vai enxergar. Aí você sente o seu olho abrindo. Não, ele tá aberto, não tá fechado. Ah, não, eu só tenho uma bandana aqui. Eu tiro a bandana, porque você vai enxergar do mesmo jeito. Vai enxergar, eu enxergo assim. É transparente? Não, não é, porque eu enxergo assim. Eu não tenho olho físico, eu tenho um olho espectral, por assim dizer. É que tipo, eu tenho. Tudo bem, a seu modo, a sua descrição. Sim. Pode ser que apareçam olhos dracônicos? Não, tipo, seu olho fica azul. Beleza. O fundo azul. Poxa. Do nada. Cala a boca, Scanlan. Apagou o Spotify. Caiu o Scanlan no bagulho ali. Tá. É aqui. Em 5, 4, 3, 2, 1. Aí vou usar o teleporte. Conseguiu enxergar? Não, pois já tava. Ah, tá. Ok. Que é pra todo mundo se preparar. Ok. E aí, tipo, assim ele agarra o bichinho só porque. Senão ele não vai entender o que é. Quando você olha através dos olhos da Toff, Celerim. Três engrenagens. Você tem a localização precisa do local onde a Toff apontou pra você. E é exatamente o local onde você queria chegar. Na divisa, praticamente, daqueles 80 quilômetros que separa vocês do início daquela escuridão estranha que o Modron apontou pra vocês. Você vê esse local. Nesse local existe um pequeno vilarejo. Um pequeno vilarejo de pescadores que vivem às margens de um rio e que despenca dessa engrenagem e cai para o infinito as águas desse rio. Quando você vê esse local, você está vendo o local na sua frente e é como se você tivesse algo do local. Você ativa a magia de teletransporte e vocês imediatamente saem nessa engrenagem. Eu já chego no local e imediatamente é a hora de calma para as pessoas. Ok. Eles vão se assustar. Ok. Com um monte de pessoas no teleporte. Ok. É toda seleta também. É. O mais normal é um robô? É, o mais normal é o módulo. Bom. Quando vocês chegam vocês estão num local que é uma vila agrícola, uma vila rural. É uma engrenagem pequena, minúscula. Ela tem somente um... São Paulo, viu? É, ela tem somente 1,5 km de diâmetro. Ah, tipo pequenininha. Essa é Yolanda. Tipo Yolanda. Exatamente no centro da engrenagem, corre um rio sinuoso. Numa borda da engrenagem, tem uma elevação rochosa, uma pequena montanha de aproximadamente uns 500 metros de altura. É pequenininha. É alto. É o tamanho de um prédio. Tem essa montanhinha. Dela escorre um rio, né? Uma mina d'água que forma um rio que corre, vai até a outra extremidade da engrenagem e despenca no vazio. Uma engrenagem autossuficiente. Porque tudo embaixo tem outra engrenagem que faz isso aqui. É, né? É um bagulho bizarro. Tudo, da sua descrição, tudo tem um ciclo, né? Sim. É. De um lado do rio, numa margem do rio. Que da hora. Né? Numa margem de um rio, na margem... Vocês saíram junto com as pessoas, né? Uhum. Tá, a engrenagem ela gira. De um lado do rio tem um bosque, tem uma floresta, certo? Do outro lado do rio tem uma savana, uma pradaria, certo? E existem casas nessa pradaria, no que seria uma pequena prainha nas margens desse rio, certo? Esse rio ele tem aproximadamente uns 12 metros de largura de uma margem a outra. É um riozinho estreito, até se for ver. A água, ela é caudalosa, um rio que tem um bom volume de água, e a água corre tranquila até despencar lá pro abismo. E a gente está com a distância da barreira. Vocês estão a 2 metros na borda da barreira. A engrenagem, os dentes externos dela tocam a barreira. Vai andando na direção contrária. E aí quando vocês chegam... Tipo, para não deixar a engrenagem empurrar a gente. Quando vocês chegam, vocês veem as pessoas que estão ali. E as pessoas, elas estão todas em pé. Eita, aí o cachorro. Elas estão todas em pé, assim, com cara de agonia. E as pessoas vão fazendo assim. Porque a engrenagem vai girando. E eles vão olhando para uma única direção. Para a escuridão, para a borda. E aí quando vocês... chegam, se ele espalha aquela hora de calma. As pessoas olham para aquilo, olham para vocês. Boa noite. Boa noite. E vão e começam a trabalhar, voltam para os afazeres. As pessoas mais calmas. É, e nisso eu vou dando, tipo, entre aspas, sugestões, né? Não é magia? É, vai trabalhando aqui e ali, eu vou indicando as direções, tipo, a direção contrária, para elas não, sem querer também, girarem com a engrenagem e caírem lá dentro. Certo. Então, okay. Dando ordens para elas indo sempre para onde. Certo. Você direciona as pessoas, elas voltam aos seus afazeres. Uhum. São quantas pessoas, mais ou menos? Vocês contam, ali deve ter umas 30 pessoas trabalhando ali. Eu conto quantas pessoas nesse ramo inteiro. Tudo ali? Tem umas 70 pessoas, mais ou menos. Contando os que estão dentro das casas, que gente que está no bosque. A borda da engrenagem, os dentinhos dela tocam a escuridão. Eu quero tentar... É uma engrenagem pequena, 1 km de diâmetro. Eu quero tentar sentir o centro da... Quem está trazendo essa escuridão? Se tem um ser que está emanando essa escuridão ou se é o próprio vazio? Talvez o centro esteja longe. Quando você é aqui na borda. Olha para aquilo... E pensa nisso, você imediatamente se arrepia todo. Hashi. Eu não vou querer não, tá? Mortadela não me cai legal. Você sabe. Só se ela fosse fritinha. Covanca da velha. Boa, hein? Uhum. Bom, vamos lá. Você me disse tempos atrás que você estava sempre atento para quando sentisse uma certa presença. Sim. Você sente essa presença extremamente forte emanando de dentro daquela escuridão. Qual a distância? Aquela escuridão não foi criada por alguém. É alguém. Uhum. Ela é alguém. Na verdade, ela é nada. Eita, peste. Deu ruim. Murin, você sente algo também? Eita, lasquinha. Eita. Tesão de argola. Nada bem que você esperava. Você sente seus... seus? Inimigos jurados dentro daquela escuridão. Há demônios, diabos ali. Tem uma tinhosada lá dentro. Ué, o que tá acontecendo? Existem muitos seres ali dentro. É como se fosse uma névoa carregada de maldade, conquista. Não, demônios. Mas é aqui que a gente tem que ir? É um caminho. Sim, é pra lá. Pra dentro da escuridão. Regulus, fica pra lá. Regulus. De lá eu sei chegar até Delon Estinho aqui. É pra lá que a gente tem que ir? Sim. Pra dentro da escuridão. Sim. Então para. Essa escuridão é muito estranha. Essa escuridão não é verdade. Ele se afasta da escuridão e vira de costas. Que é isso? Pode ajudar você? A engrenagem vai girando, girando, girando, girando, até que ele tá diante da escuridão. Escuridão passando, ele olha assim e ele... Não toca! Por quê? Eu já fiz isso. Vai te destruir. Da pior você está vivo assim. Logo, é seguro. Ah, você não. Já viu o que a gente enfrentou. Farei na próxima rotação. Assim, você já viu o que a gente enfrentou, então logo talvez pessoas que não são a gente não fiquem vivos. Tem certeza? Vai girando, girando, girando. Sim, isso é um nada. Lembra que a gente falou que tá destruindo o universo? É isso aí. Nada não é lógico. É a entropia. Entropia é muito lógico. Entropia não pode ser tocada. Logo, isso não deve ser entropia. Ele enfia a mão na escuridão. Fudeu. Bom, a gente vai ter que entrar na escuridão mesmo. Fica a colocar o dedo. Viu? Nada aconteceu. Exato. Suas palavras são verdade. Nada aconteceu. Nada aconteceu. É um nada. Paradoxo. Não. Bugou, ninguém entende. Ele buga. Ele bugou mesmo? Ele bugou. Lógico. Ih, fudeu. Quando ele, nada paradoxo. Ele despenca, cai no chão todo torto. O olhinho dele salta pra fora. Meu Deus do céu. E fica saindo uma fumacinha dele. Como é que conserta isso aí? Se a gente vai entrar ali, a gente tem que estar protegido. Sim. Vamos fazer a magia? Tô. Sim. Primeiro, eu vou cuidar deles. Não, vê se ele só tá com a mente alterada ou se aconteceu alguma coisa com o corpo dele. Sua mente de sua hormônio tá brilhando? De tempo, sim. Então. Droga. Lembre-se de guardar bem a chave. Sim. Amor, eu vou até o Modó ver como é que ele tá, ver, tipo, tentar entender se dá pra fazer alguma coisa por ele. Certo, joga a inteligência. A gente precisa dele pra poder voltar o caminho. Fala ali. 18. O que vocês estão fazendo? Inteligência cru. Que perícia você poderia utilizar aí? Que perícias você tem? Todas. Tá, quais são as perícias de inteligência mesmo? Mecanismo, renogel, medicina. Arcanismo. Ah, não, falando todos os pintores. Arcanismo, ele é um construto, ele é um ser mágico. Arcanismo vai bem. Então vai dar 18 mais 35. 53, muito bom. 53. Certo. Você vê que o olho dele é só encaixar e dar uma girada assim que ele trava. Certo? Faço isso. Você faz isso, trava. Vai bugar de novo. E aí você percebe que tem. Na lateral, assim, da cabeça dele, que tem alguns pinos que estão soltos. E aí você consegue colocar esses pinos, você enfia o pino, gira e ele trava. Uhum. Tá? Quando você vai fazendo isso, vai girando todos os pinos e travando todos. Aí quando você trava o último, ele... Reiniciando o sistema. Olá. E aí, Modó? Tá bem? Sim, Modó está bem. Tá bom. Agora eu vou ter que fazer um scan nele pra ver se ele tá com nada. Isso. Posso perguntar o que você sentiu quando você tocou na negócio preto? Não senti nada. É, exato. É isso mesmo. Quando eu toquei, eu nada. Paradoxo, paradoxo, não, paradoxo. Não. Relaxa. Ai, inferno. Vou consertar ele de novo. Você conserta ele de novo ali. É iniciando. Aprendi a dar olá. Paradoxo nele. Ele falou assim, ó. Pensa que o nada é a vastidão entre os universos. Não é nada em si. É só um espaço desocupado. É algo que não foi criado ainda. Espaço desocupado, sim. Então não é um paradoxo. Sempre que você tá num local onde não tem nada, você toca o nada. O nada não é nada. Exato. Exato. O nada é algo. Isso vai dar paradoxo. Não. Não? O que o nada é? É a ausência de coisas. Paradoxo. Por quê? Como a ausência de algo pode ser algo? Sendo, por exemplo, você enxerga o que tem aqui? Não. Exato, mas existe coisa aqui. Mas se você não enxerga, porque não tem nada. Mas existe coisa aqui. Sim, existe ar. Exato. Existem átomos. Exato. Você sabe o que é átomos? Sei. É mais pequenininho? Não. Agora eu sei o que é. Ele começa a discorrer sobre teorias de física quântica e tudo mais, e vai falando um monte de coisa que vocês não compreendem. Tá tranquilo. A gente entendeu. É que assim, o nada é uma entidade. Ele é algo que existe. Porque o nada existe. Então nada é apenas um nome de alguma coisa. Isso. Paradoxo resolvido. Pronto. Atualizando sistemas. O olhinho dele fica chacoalhando assim. Você pode levar a gente até lá? Sim, vamos. Calma, antes a gente precisa te fazer uma proteção. É, todo mundo. Estou temeroso em relação ao pessoal dessa vila. Se nada encostar neles, vai ser complicado. A gente não tem muita opção. Eu já não tiver encostado. E se o nada tá aqui, ele tá atrás de uma chave. Eu sei. Então vamos. Mas eu temo por essas vilas. Por que tem demônios? Demônios talvez sejam se aliado lá. É o tinhoso, tá em todo lugar. Bom, se é. Não é Deus isso? Vamos fazer a proteção do pessoal. Vamos sim. Vai dar uma de grift pra mim, Deus, demônio, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só em quem você acredita. A gente, eu e se ele começa a apresentar uma proteção contra o nada. Certo. Pessoal. Exatamente. Ok. Bom. São os seus pontos. Prontos, prontos. Sim. Dessa vez, não sei se vocês perceberam, mas eu tentei usar um pouco da runa pra fazer a magia. Não também não. Não? Talvez potencialize a proteção. Talvez expanda a duração dela. Bom. Eu já não lembro mais como é que era essa proteção. Ninguém. Hã? Ninguém. Então ela não funciona. Era a... Ah, é a proteção da magia. Uma era resistência ao dano de obliteração. E o outro somente era a ele. Imunidade à possessão do nada. Imunidade à possessão do nada, né? Isso. E aí eu reforço com a proteção da galera pra não tomar nenhum tipo de dano. Nenhum tipo de dano. Que é a invulnerabilidade. Ok. Eu tenho que notar em algum lugar. Como eu não consigo fazer individual, eu tenho essa pontuação de fazer um pessoal. Tá? Como é que é? Ele é individual. Mas eu gasto pontuação pra fazer mais. Ok. Grande, entendeu? Eu consigo certo. Usar a runa de energia pra poder potencializar isso. No caso, estender ou a aura ou o tempo. Consegue. Então eu quero expandir o... Runa de energia. Hã? Runa de energia. Joga a runa de energia. Não tem nem distribuído. Não, não. Tem esse ponto pra ver se aprende lá runa. Mas tem que estar então. Runa de energia. Cadê seu caderninho? Eu não tenho. Por quê? Eu não tenho. Tá esperando o que? O conto formal? Cadê o padrinho? Tributo de força. Runa de energia. Runa de energia funciona como uma runa normal. Faz teste de runa. Tem graduação, o resultado do teste é utilizado para causar dano de energia, dano de força. Um teste de runa de energia também pode ser utilizado para gerar pontos de ki ou pontos de feitiçaria no valor equivalente ao resultado do teste. A runa de energia também pode ser ativada como se fosse uma magia em concentração. Essa ativação pode ser sustentada durante uma quantidade de rodadas por dia, igual ao modificador de constituição do personagem. A cada turno em concentração, o personagem tem que fazer uma salvaguarda de constituição. Dificuldade 50. Cada falha nessa salvaguarda causa um nível de exaustão. Após o limite de modificador de constituição, o personagem mantiver a runa de energia ativa causará um nível de exaustão automaticamente sem direito a testes a cada turno. Manter a runa de energia ativada em concentração pode gerar um dos seguintes efeitos abaixo no personagem à escolha do jogador. Maximizar efeitos que causam dano de energia e efeitos de cura. Potencializar efeitos que causam dano de energia e efeitos de cura. São rolados 50% a mais dos dados de dano. Tornar zero o consumo de energia. Neste uso, magias conjuradas não gastam slots. Meta magia não consome pontos de feitiçaria. Poderes de monge não consomem pontos de ki. E habilidades que causam cansaço, seja na forma de níveis de exaustão ou não, não impactarão negativamente o personagem. O uso de runas ou algo similar é exceção. Combinar efeitos. Cada efeito adicional representa um nível de exaustão adicional em caso de falha na salvaguarda e constituição ao usar a runa além do limite. Além do limite. Focar o efeito em outro personagem, ao invés de aplicar os efeitos em si, o personagem passa para um aliado sem custo adicional. Nesse caso, então, para aumentar o tempo de duração da magia, o mais adequado seria usar qual efeito? Efeito em forma de aura. Ao invés de aplicar os benefícios somente a si, o personagem transforma numa aura que afeta todos os personagens escolhidos ao seu redor, incluindo ele próprio. Mas aí... Cada raio de 3 metros do tamanho da aura representa um nível de exaustão adicional em caso de falha na salvaguarda de constituição ou usar a runa além do limite. Então não precisa do ponto heróico. Não precisa do ponto heróico, porque você pode fazer uma aura dessa. Tá. Beleza. Então a gente tem uma hora de vulnerabilidade. Tá, aí você tem que fazer o negócio. Ele tem que fazer o teste, não tem? Tem. Da runa? É... Sim. Tem o teste lá embaixo. Bônus de força, mais 5, mais proficiência, que é o que ele tem na runa. São 5 pontos que você ganhou, no caso. Ele tem 5 pontos. Sim. Aí mais o atributo força. Por que força? Porque é runa de energia. É, tá como força aí? É. Energia, força. Desmoiou aí? Desmoiou não, ela é bom de força. Tem um forno, tem um. Ela é longe. Tem um pouco de forno, né? Longe é destreza. Tudo bem, mas. Você vai rolar um teste então de runa. Longe pra runa. Tá maneiro. Você quer fazer o quê? Estender o tempo? O que você quer fazer? Estender o tempo? Você vai rolar um teste de runa. Sim, sim. E você vai ver quanto de tempo na tabelinha você consegue estender. Tá? Só que lembra, a runa da energia ela é muito poderosa. Você consegue manter ela concentrada uma quantidade de rodadas por dia igual ao modificador de constituição. No caso eu consigo então deixar... O modificador? 8 rodadas. Não, o modificador não, o valor de constituição. 25, 27. 7 rodadas. Quase 3 minutos. Ao valor de constituição. E cada turno tem que fazer um salvaguarda, constituição, tá? Beleza. CD 50. Depois das 27 rodadas, você já começa a tomar exaustão a rodo. Então deixa só a aura expansiva, então. Porque eu quero expandir a aura. Quer dizer, expandir o efeito para todo mundo ter o benefício da magia. Aí eu estou fazendo ponto heróico. Se eu consigo fazer isso daí, nesse caso não é válido, porque é uma magia individual. Mas a runa te permite jogar pra. Então, pra mas aí pessoas. Seria qual teste? O mesmo teste. Teste de runa. Vou fazer um teste da runa. E aí o efeito é que caso, muda. Então, mas é no não, caso, o teste da runa ele vai determinar a aura. A distância da aura. Entendeu? Certo. Eu consigo expandir. No caso, eu quero só quero partilhar a imagina com eles. Por isso que eu uso o ponto heróico. A runa é diferente, ela vai expandir o efeito numa determinada área. Então tem que manter concentração nessa área. Pode ser uma área, pode ser um tempo, pode ser dano. Não, nesse caso então eu prefiro o ponto heróico para poder distribuir igualmente entre todo mundo. É mais fácil. Ok. Do que eu tentar manter concentração. Certo. Não consegui por mais. Aham. Uh-huh. É. Pelo menos a gente fica com uma hora, todo mundo de vulnerabilidade. Certo. Uma hora o bagulho controlado. Uhum. É melhor. Bom. Tá. Antes disso, vocês querem ir andando ou vocês querem tentar esse teletransporte pra onde a gente tá? Qual é a distância que a gente deve ter pra lá? Quanto quanto? São 62 engrenagens, né? Peraí. Oi? A escuridão tá. A escuridão até tá. Até onde a gente precisa chegar, é? Mas escuridão. 62 fucking engrenagens? Incluindo piticas grandes, grandiosas, mas médias. Peraí, você quer dizer que a partir desse ponto. Teleporta nós. Não, aí. Ele está errado. O que você disse é ilógico. A partir daqui, não são 62 engrenagens. São quantas? A partir daqui são só apenas 56. Ah, desculpa. Ai, quer dizer, coisa então, linda. Quer dizer então que a gente está. Oh, Madó. Até entrar lá dentro, que é onde a gente tem que ir, lá na teia, naquele lugar lá. São 56 engrenagens. 56 engrenagens. Se você vê o lugar no espaço pra fazer, não dá pra fazer um teleporte? Não, dá. E eu conseguiria fazer um teleporte daqui até lá, só pela descrição que ele falou. Só que a chance de falha é alta. E se falhar, a gente pode cair numa distância muito grande pra qualquer uma das direções. Você quer ver o lugar que a gente tem que ir? Não, exato. Se você vê o lugar, não melhora? Muito pouco. Mas melhora. Você tinha que o quê? Tá lá? Um objeto que foi criado lá. Aí... O objeto foi criado lá? Você foi criado lá? Foi criado lá, não foi? Qual a chance? Modó, onde conveniência? Sim, sim. Sim, o quê? Você foi criado lá? MODO 327-328D foi criado em Regulus, na cidade dos Modrons. Não, mas Regulus não é onde a gente quer ir. Regulus é perto de lá. Qual é a distância de Regulus? Ele quer ir pra Regulus, porque de Regulus ele consegue chegar. De Regulus até Delon Steam OT são apenas 34 engrenagens. Tá, metade do caminho ainda. Então, usa ele como foco. Tá, ele foi. Usa metade do caminho. Isso, sim. Metade do caminho. De Regulus dá pra. Deve ter um círculo de teletransporte lá pra ir pra esse lugar. Essa é a minha ideia. Delon Steam OT. Desbuga. As 6 engrenagens de Regulus a um círculo de teletransporte. Olha aí. Mas dá pra ir pra esse outro lugar que a gente quer ir? É muito longe as coisas. A magia não vai dar tempo. Sim. Então vambora, Mandó. Faz teleporte. Tá, então agora você pode usar magia. Eu não sei se esse daí vai ter Regulus ou não. Que magia? A escuridão. Magia. Você não ia usar proteção na gente? A gente já tá fazendo isso aí enquanto a gente conversa. Ah, é por isso que eu falei pra você fazer depois, mas tudo bem. Não, mas tudo bem, é mais de uma hora que dura. Sim. Então eu vou usar. Vem cá, Modó. Eu vou pegar o Modó. Vou pegar o Modó. Você tem como foco. Você tá pegando ele de que jeito? Dá o bracinho aí, vamos atravessar a rua. Sim. Pronto. Ele tirou o braço? Sim, ele serve, já serve. O que você quer com o meu braço? A gente vai usar o teleporte até a seu mar. Chega do lado e eu te devolvo. Sim, positivo. Não é consumido, não, né? Roger, Roger. E aí eu vou usar então teleporte até Regulus. Vai que consome. Já pensou? Consumiu o braço do cara. Celerim faz o teletransporte. As 6 engrenagens são petitiquinhas. Eu não confio na proximidade dele. As 6 engrenagens são petitiquinhas. Teletransporte. É, associate object, compare de 1 a 100. Ah, então tá show. Então joga o D100. Se der 101, vocês falharam. É simples, eu só dá 100, porque o 100 é 1, vai dar 101. É. Paradoxo. Lembra que vocês estão sob influência de NIMBY. Se der 101. Se der 100, é 101. É. Bom. Isso Vocês se teletransportam pra dentro de um complexo fabril gigantesco. Quando vocês olham ao redor, é como se vocês estivessem enclausurados numa caixa formada de engrenagens. Todas elas se conectando entre si, formando esse cubículo de engrenagens, e conectadas às das extremidades a outras tantas engrenagens que se conectam ao resto do mundo. Certo? E tem engrenagens pequenas e grandes conectadas ali, formando esse cubo de engrenagens dentro do qual vocês estão, essa unidade fabril gigantesca, e vocês veem incontáveis módrons andando pra lá e pra cá, subindo engrenagens que estão assim, ó, perpendicular, sobem e vão andando pra lá e pra cá, certo? E vocês veem fumaça saindo desses complexos fabris, dessas fábricas que vocês estão vendo. E o Modó, ele... Ali. Ah, toma. Obrigado. Conecta o braço. Lá, fábrica onde Modó foi criado. Que legal, vocês são criados em fábricas? Sim. Isso é uma fábrica. O quê? É uma fábrica. É um local onde módrons são fabricados. Interessante. Fábrica é como se fosse uma fabricação de massa. Aí você tem um lugar que é uma fábrica. É um útero gigante? Mais ou menos isso, onde são criadas várias vidas. Não, é uma fábrica. Vocês querem conhecer? Não. Mandou uma amostra pra vocês. É o que me parece, é uma fazenda, só que você cultiva robôs. Exato, e essa fazenda chama fábrica. Que vem de fabricação, entendeu? É legal, se eu tiver uma fazenda eu vou chamar de fábrica então. Não, a fazenda chama de fazenda. Eu não posso pôr o nome na minha fazenda? Ah, eu sou põe nome nessa taverna, eu não posso pôr o nome na minha. Jerry. Oi. Esse lugar é estranho. Eu sei. Olha esses módrons. Eles parecem comigo. Com você? Sim, veja todos eles. Vocês olham ao redor e tem incontáveis módrons, todos negros. Ele tá no meio da magia. Pretinhos. Não tá no meio do nada. São pretinhos mesmo? Você relou neles? Pior que não. Se eles esteve aqui. Teve aqui, é né? É normal isso aí, Modó, eles serem pretinhos? Não. Alguma coisa estranha está acontecendo. Talvez uma nova diretriz na fábrica. É, a diretriz chama nada. Na verdade, a gente passou aqui na barreira. Sim, percebo. Está tudo escuro aqui. Não é possível ver as luzes das engrenagens mais distantes. Os modros estão sendo fabricados para nada. São monadas. Ou só estão sendo contos. Subitamente. Jerry. Tem um deles que está olhando para mim. O que tem? Ele está me encarando com aquele único olho estranho. Mostra quem manda. Tá bom. Ele eriça as chamas dele. Só não queima o Everest. Quando ele faz isso. Não, o Everest tá lá em cima, ele. Que legal, eu não tô pegando fogo. Legal. Quando ele faz isso, o Everest bate na cabeça dele, né? Damile, Kurama, Damile! Não, não bate não! O Kurama ele vai pra frente assim. Encara o Modron. O Modron vira pro Kurama assim. Ele aponta o dedo na direção do Kurama. Ele abre a boquinha dele. Ele só faz assim. Corre. Eu já vi isso na mente do Nib. Corre. Quando ele faz isso, outros módrons que estão próximos ali, eles vão parando na direção de vocês, apontando pra vocês. E fazendo tudo isso. Todos eles, ao mesmo tempo. Eu olho pro Modó assim. Corre. Pra onde? Pra gente, vambora. Só segue alguém. Pra só, 6 engrenagens que a gente tem que correr. 6 engrenagens. Vocês se veem subitamente cercados pelos Modrons. Eles vão correndo cercando vocês, certo? E tem um monte de Modrons cercando vocês ali, ao redor agora. E bloqueando qualquer rota de fuga. Como vocês pretendem fugir? Não, uma rodinha pra passar não, a altura deles. Sério. Voando de que forma? Você vai... Normal? É, normal. O que que é normal? É, com manobras evasivas. Pra não ser acertado. Qual o seu dispositivo de voo? É magia? Não, é deslocamento natural. Ah, você voa naturalmente. Isso. Ok. Como? É do elemental de magia. Ah, você tem elemental de magia? Não, mas eu faço micro transformações. Ah, ok. Só pra eu entender. Então, seu pé é elemental de magia. Meu pé é de elemental de magia, é isso? Aí você flutua. Parece que só meus pezinhos são de... elemental de magia. Todo mundo aqui voa? Você voa agora, né? Eu voo. Todo mundo voa? Sim. O bicho tem asa. Morreu também. Então vambora. Certo. Cercados por engrenagens em todas as direções. Ok. É modal, guia, gente. Vocês vão subir. Vocês eu voam. Levo modal, porque acho que ele não voa, né? Ok, não, ele não voa. Eu levo ele. Você leva ele? Você gruda nele e já sai voando. E vocês vão em que direção? Qual que é o plano de vocês? Eu falo, pra onde que é essas engrenagens? Vai lá. Bora pra lá então. Ele aponta um caminho pra você. Vocês vão indo nessa direção. E vocês vão passar, evidentemente, por outras engrenagens. Conforme vocês vão passando, muitos outros módulos começam a apontar pra vocês. Vão passando. No meio deles. Conforme vocês passam, eles. E um monte deles. E de repente, vocês vêm, começa a despencar módrons das engrenagens que estão no alto sobre vocês. Caralho! Vocês têm que jogar testes de acrobacia para desviar desses módrons que estão caindo. A dificuldade é 43. Se vocês falharem, vocês vão ser atingidos por módrons. Meter módrons. Ô, Modal, vocês conseguem ver através de visibilidade? Só passou o valor, então não vou nem jogar. Só no valor da habilidade eu faço. Ok. Você consegue ver invisível? Não, isso é um paradoxo. Então faz a gente ficar invisível sobre ele. São quantas pessoas aqui? Na verdade eu não sei. 3, 4, 5, 5. Mas ele vai ser isso. 7. Eu posso pôr algumas no tubinho. Caralho, ele consegue ver invisível sim. É um robô, parece que não. Caralho, essas porra tem true sight. Tem true sight essa. Cacete. Eu vou então. Na hora que eles vão começar a ficar gritando, gritando, gritando. Não existem coisas invisíveis, isso é um paradoxo. É. Se ele talvez não se transformando em eles mesmos, a gente pode passar. Faz sentido pra gente virar eles. Passa mais tranquilamente. Cuidado, se esconder. Tem modrosa despencando. Modrosa não funciona. Vamos se esconder. Dá pra fazer trupolimo. Eu consigo! É, a trupolimo. É, só com ela. Eu consigo! Dá pra gente se transformar. É. Vamos se esconder então pra eles não verem. Modrons despencando. Chuva de modrons. Falhei. Falhou? É acrobáticos, não é? Toma robozada na cara. Toma robozada na cara! Olha, eu tenho 17 de acrobáticos. Ok. Tem que tirar mais 26. Do que eu devo. Mais do que eu posso, né? É. Quanto você tirou? 18, não. Faça seus milagres aí. O quê? Não, mesmo assim, não passo. 18 mais 17 deu? Não tem cartinha pra passar. 35. Então, falta mais. 8. Falta 8, então. 43. 43, é verdade. Deu a cartinha dele, é verdade. É, dá pra mim transformar um sucesso falho. Um sucesso tá, falho. No caso da Nive, nós estamos usando a carta pra fazer eu passar, né, Brad? Uma linda segunda. Ah, é pra um dos seus aliados, né? É, mas a carta é de todo mundo. Aí, todo mundo? É. No caso de linha. E eu também paguei, mas eu tenho um anel de evasão. Eu não sei se dá pra funcionar. Não funciona. Não. Não. É só pra save pro. Ah, é aqui no save pro. Você não consegue fazer um negócio lá que você usa o seu habilidade de força no lugar do. Não, é que ele usa o valor de força como total. É, acho que ele tem 43 de força. Bom, descrição da cena então. Murray também tá falhando? Tem 36. Faltou um tiquinho, mas não resolve. Eu tô tirando dado. Não, acho que é o resultado final que ele substitui. É o resultado final? É. É porque na teoria 18 num teste já é muito no jogo normal. Eu tento achar tudo. Ah, 25 com 19 e 44. Filho da mãe. Passou? Passei por um. Ok, vai caindo aquela chuva de módulo, Celerim. Levanta, bate as asas, dá aquela acelerada, vai deixando aquela nuvem. Quando o Celerim tá se afastando, os primeiros módulos que vão chegando de encontro com ele começam só a apontar pra ele e gritar, né, sem usar cordas vocais. Sim. Né, e vai deixando aquela chuva de módulos pra trás. Na hora que eu chego lá, a Toph também vai desviando, deixando a chuva pra trás. Vocês vão vendo, Murin, a Ciere, é, a Lisbeth, o restante ficando lá pra trás e caindo aqueles módulos de monte sobre eles. Passou. Menor atributo dele. É. O que vocês fazem? Deixa eu ver aqui, eu tenho. Tá só ficando pra trás? Estão ficando pra trás e caindo aquele monte de módulos em cima dele. É, deles. Vocês conseguem fugir? Isso. Que eu tenho uma outra. Se vocês ação, conseguem dar algum bônus pra eles passarem no teste, ok. Senão vai ter a consequência. Não, de cair não. Eu só consigo atrapalhar os que estão gritando. De cair não. Os que estão caindo eu consigo talvez atrapalhar. Eu viro pra trás e jogo faço teia. Pra hora que eles forem cair, eles vão ter. Tipo, a teia vai dar uma segurada pra eles rasgar. Talvez. Vai fazer teia? Mas a teia é pequena, a área é pequena, não vai segurar todos. Se for menor que o valor da habilidade, pra nono nível, por exemplo. Você pode mesmo assim, usar o valor da habilidade. Mesmo assim, você não dá conta de segurar todo mundo. E a teia, não sei se ela tem ampliação. O problema é que você vai ser atingido por ela. Não, tipo, o problema é que você está sendo atingido por ele. Isso. Você está intangível. Tudo bem, dá para gastar um ponto heróico para fazer. Nada. Mas vamos ver qual que seria o efeito. Então. Mesmo assim, não tem coisas próximas para prender ela. Porque ainda para me deixar o Bruno usar a carta e eu fazer forma gasosa. Mas aí vai cair a teia nela. Não, vou fazer assim, ó, Di, eu dou a carta pro Carp, se ele passa no teste, eu uso forma gasosa em mim. Ele tem forma gasosa. Você também tem forma gasosa, não tem? Não. Não? É o Bidel tem. Na armadura. Pode crer. A Lisbeth acho que tem também isso aí, entende? Se não, usa o ponto heróico e faz forma gasosa. Ou então chama ela dentro do trocinho. É, dá pra usar dentro do tubinho. A galera que não tá aqui, amor, eu ponho tudo nos tubinhos. Griel e Lisbeth vai ficar tudo no tubinho. Tá, ok. Melhor Lisbeth e tubinho, beleza. Isso. Então, aí, a forma gasosa, o Champs passou e tudo. Passou? Ele deu uma cartinha. Ah, ok, gastou uma carta. Boa. Ela vira forma gasosa. Boa. E aí eu viro forma gasosa. Perfeito. Então tá caindo aquela chuva de Modrons ali, vai chegar na Ciere. A Ciere ela. É, o elemental do ar. Iro. Pega a Lisbeth, pega o Griel, né? Pega o Bri também, porque. Eu tô brincando. Vira fumacinha. Quando ela vira a fumacinha, dá aquele empurrãozinho no Murin. Murin vai e acelera, bate as asas com tudo e sai de lá do meio. E cai, vai despecando aquela chuva de Modrons. É, vamos tentar uma furtividade pra se esconder. Ok, furtividade? Joga então furtividade. Você tá acreditando em mim? Como Deus, não. Como confiança, sim. É, precisaria de um pouquinho de fé. Ah, eu não tenho tanta fé assim. Ai, caralho, eu não gosto de acreditar em Deus. Só um pouquinho. Ah, eu não posso mentir, eu não acredito assim! Tá bom. Não faça assim comigo! Então já vai se afastando um pouco, porque eu vou usar a aura divina pra dar medo nos módulos. Ah, não, eu não tenho medo. E não, o poder de Deus não funciona. Tão justo de novo. É, por isso que quem que acredita em mim não recebe isso. Ah, não, mas o poder de Deus é perfeito. É. Não sei se eles têm medo, mas. Vamos descobrir. Meu, Jeff sabe. É uma criatura que eu nunca imaginei que eu fosse utilizar na vida. Eu vi nesse livro e falei, nossa, que legal, que da hora, é nunca igual, vou usar isso nunca aqui. Nunca vou usar. É igual no Skyrim, você começa matando um lobo, do nada você tá embaixo do chão matando um robô. Nossa! Mas se eles forem, tipo, golem mesmo, não tem medo. Marri! São imunes a medo. Deixa o bicho. Eles são imunes a efeitos mentais, coisas do tipo, encantamentos e tal. Aí a gente já não descobriu. Mas pronto, se for igual um golem. Ah, sim. Tá, tem uma parada aqui. Tem mente axiomática. Eles não podem ser compelidos a agir de uma forma contrária à sua natureza ou às suas instruções. Sim, eu não tô manipulando. Eles estão com medo de mim. Mas eles são, medo, será que se enquadra nisso? Sim, porque se o nada corrompeu eles, né? Aí ia ser contraditório, né? É. Porque o nada, tipo, deturpou a essência de criação deles. Exato, exato. Tem os benefícios do nada ainda. Nem de quando nada te dá benefício. É, pergunta pra você. Ah, sim, ele vai dizer que dá muito. Vai te dizer que é tentador. É, então. Meu Deus. Não, deixa os beholders ali. Não, são os beholders dessa vez. Eles têm medo sim, porque eles nunca entenderam o que é uma divindade. Eles não têm divindade, na hora que eles estão vendo a divindade pela primeira vez, eles se assustam. Pronto. Oh, garra. Então. O garra. Literalmente. O garra. Pronto, já argumento totalmente válido. Imundada medo. Bônus do nada. Ah, bônus do nada? Bônus do nada. Ah, é. Tá por causa do imunidades a medo. Senão eles teriam medo. Senão eles iriam ter. Então vamos de. Não, era só pra assustar eles pra dar tempo pra vocês. Então vamos de stealth então. Não, vamos. A instrução, vamos dizer assim, sem revelar muito, né? A instrução é pra pegar vocês, não pra se aproximar. Uma criatura amedrontada não se aproxima. Mas isso não viola a instrução deles. Sim. Mas ela fugiria, tipo. Fugiria. Ela ia apitar pro outro lado, então. É, fugiria. Exato. Posso usar isso? Você quer gastar um ponto heróico pra fazer eles terem medo de você? Não, vou segurar o ponto heróico. Cusando. Nunca você sabe o que vem pra frente. Módulos. Parece muitos módulos. Certo. Furtividade, então. Celerim, você expande aquela aura dracônica. Certo? Toque, você vê com seu olho do espírito a aura. Uma aura horripilante, né? Assustadora, se expandindo a partir do Celerim. E os Módulos lá. Sem caguei pra isso. Sejam mais rápidos. Então vamos esconder. E aquela chuva de Módrons caindo sobre vocês. E aí vocês subitamente vocês veem Módrons se empilhando mais à frente e formando braços ali de Módrons pra ter um pêndulo de Módrons pra pegar vocês. E eles vão formando uma espécie de uma teia de Módrons assim, conforme eles vão se empilhando e se juntando. 37. Você tirou 20? É, tirei um. Não, um é sucesso, mas continua sendo um, né? Um é um. Então, ele só vai ser pra críticos. É só pra críticos. Você pega a cartinha, só pra trás. Mas tirou um no teste. Pega, então pega esse. Pode pegar o segundo ou a última cartinha. Não, ou então rerola se você quiser, porque senão você vai ter um no teste. É um mais o valor, mas isso. Você pega uma cartinha. Resultado do dado é um. Mas for combate. Efeito do dado é um crítico. É um combate, não vai dar dano extra. Mas você pega a cartinha. Corri agora. Pega a cartinha. Pega a cartinha. Tá teste. Tô dando 18. É pra? Stealth. Razoável. Não é razoável, tem Modron pra caralho ali. Mas eles são bons em percepção? Então, na medianidade é meio razoável. Mas aí você quer depender da cartinha, pode ser uma cartinha boa ou uma ruim. É, eu não sei que eu uso uma inspiração. Eles são bons em percepção. Eles têm até percepção, visão da verdade, eles têm. Na verdade, não quiser ver quem sabe. Mas tem uma percepção boa ali. Aí você que decide. Eu uso o ponto heróico. Rerola e rerola a sua inspiração. Eu tenho uma inspiração sobrando. Eu tenho uma inspiração sobrando, usa aí pra você. Que eu não tinha anotado na ficha. Não, eu vou usar o ponto heróico pra usar a Luck. Não, mas... Vai então. Você pode usar o ponto heróico pra rerolar. E eu tenho uma inspiração que o Jeff me deu hoje, que eu não anotei na ficha. Mas não tem inspiração? E aí você joga com vantagem. Tem, porque você deu inspiração ele pra mim. Tem inspiração. Não, mas é que eu não anotei na ficha ainda, não, então pode ser essa. Porque não precisa mudar a sua ficha também. Aí rerola com vantagem. Tem, acho não, tenho certeza que a gente vai um dado é menor que. É dois dados é menor que um. É, eu vou usar o meu luck, eu vou usar porque meu teste é pra bosta. É que assim, tipo, eu não tô querendo rerolar esse dado. Eu acho que não é uma boa tentando esconder, não foi bom esconde-esconde. Mas você vai ter que se esconder pra poder transformar todo mundo em modo. Mas eu não sei que eu tô escondido. Que dependendo do valor eu pegaria a carta. Vai que o Kurama. Ó, se liga, vou jogar furtividade. É, não sei o que tá. Tá, 22. Que a carta às vezes pode ajudar, pode não ajudar. Então, tipo... Tem mais 20, porque tem destreza, né? Tá deu 32 na furtividade já. Ok. Vai ser contra a percepção deles, né? É. O meu deu 40. Caralho. Tá 25. E agora, cata carta ou não? Eu peguei a carta. Eu tenho. Deixa eu ver, 28, mas eu tenho 8. Ah. 36 é bom. É o dobro dele, né? É o dobro dele. É então, mesmo. Mãe. Vou pegar a carta. Aqui eu tenho eu mais vou... 11 em todos os testes, pelo amor de Deus. Ok, então vira a carta e usa. Vira a carta e se fode. Errou! Vira a carta e se fode. É uma falha? É. Putz! Meu Deus do céu, mano. Você cai, quebra um braço, quer ver? Você se atrapalha todo, não pode realizar. Mas ações é ações, eu sinto o cara até o início do seu próximo turno. Paralisou, deu com o impacto no chave. Subitamente todo mundo se dispersa assim, dando muitas voltas, ações evasivas. Indo se esconder, o Murin. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Aí vem aquela teia de modros assim, agarra o Murin. Ah, bosta. O que vocês fazem? Vocês estão se escondendo, né? Vou jogar pros modros. O menor já é 32. Ok, 17. Mais 14. O meu tá dando 31. Todo mundo se escondeu. Todo mundo se escondeu, então. Então vocês se esconderam. Menos o Murin, que tá agarrado. Caralho. Vocês veem o Murin agarrado. Vocês fazem alguma ação ou posso agir? Não, acho que não é que eu vou agir, peraí. Não vai dar tempo. Agarrou o Murin em reação. Dá sim. Agarrou o Murin em reação. Eu tô vendo o chamuscão pra trás. É ação. Então ação vai. Do covil. Então vai, reação. Se eu tirar maior pro seu, eu ajo primeiro. Eu tô vendo meu companheiro. Tudo bem, você também tá, mas... Você tá vendo. Você tá indo pra agir, mas isso acontece. Ok. Que acontecem duas coisas, na verdade. Eu acho que eu sou mais rápido que essa sua reação. Você tá ligado que eu sou. Mas você ouviu? Oh, eu tô ouvindo antes de acontecer. Tem um monte de Modron, eles caem por cima do Murin assim. Despenca assim um monte de Modron, tudo conectado, né? Enquanto o Murin tá pensando pra onde ele vai, eles vêm assim, batem no Murin, tá? Aquela rede, né? E já essa embola assim agarra. O Murin ele fica envolto numa bola de Modrons. Quando o Murin fica envolto nessa bola de Modrons, eles vão subindo assim em direção à engrenagem que tá no alto e arrastando ele pro chão da engrenagem. Murin, conforme você tá indo em direção ao chão da engrenagem, vocês estão vendo isso, vai acontecendo muito rápido, tá? Vocês veem duas coisas. Primeiro, no chão da engrenagem, onde tem sombra no chão, a sombra ela encolhe e sobe e se forma na figura de uma pessoa que vocês conhecem. Nirvar. Estrela Negra. Olha pra você, Murin. Sorrindo. E aí quando ele sorri, ele faz assim pra você e volta pro chão e volta a ser sombras. E aí você vê uma sombra gigantesca se aglutinando pra assumir uma forma. Interessante isso. Fala de um deus. Eita, caralho, mano. Rola. Nossa senhora, mano. Não, ela vai ser a cobrinha? Não, ele pode fazer... É a cobrinha. Não, a rara daqui. Não, não sei, não tô conseguindo enxergar disso. Ah, é justo a esse se forma uma figura na sua frente, Murin. Uma figura que você conhece bem. Que você já viu muitas vezes. Não. Uma figura a quem talvez você já prestou as suas orações, pois governa um aspecto que você preza muito, a força. Tauron surge diante de você. Mas não é Tauron, o deus da força. É uma versão entrópica de Tauron. Uma versão de Tauron recém-criada pelo nada surge diante de você e te ataca. Foi assim que a tormenta começou a cair, né? Começou a criar cada um dos seus próprios deuses, só ficando humanos e ficando fracos. No caso, eu tava com saudadinha, né? Saudadinha. Vamos encerrar? Ah, não tem outro jeito, né? Quase 9 já. Ok, finalizamos então por aqui. Tauron, a versão do Tauron da tormenta atacando o Murin. Não, mas peraí. Agora é minha reação. Ok, sua reação. Murin, preso. Eu me desloco o máximo, mais rápido que eu consigo, antes de totalmente fechar. Se é que não tinha fechado já. Uhum. Eu pego ele e faço teleporte pra galera. Eu pego o Murin e faço teleporte pra juntar com a galera. Vamos rolar uma agarrada então contra os Modrons. Você tá tentando ser rápido e os Modrons estão tentando agarrar ele. Vamos fazer como se fosse um teste de agarrar. Eu tenho uma ação também, talvez eu ajude você. Não sei se... Diga a sua ação. Eu ia usar despedaçar no Mooring. Despedaçar no Mooring? É, em volta dele. Ah, ok. Porque criaturas não orgânicas têm desvantagem no teste. Ah. E eu queria, tipo, separar eles pro Mooring meio que cair. Porque ele tá preso por vários módulos, né? Você pode, sim. Você pode me ajudar. Você vê que eu tô pra agir. A hora que eu agir, você pode fazer pra poder liberar o caminho. Aí eu não preciso usar o teleporte. Posso puxar ele voando. Teste de agarrar é feito com vantagem. Você recebe mais 10 no teste. Então eu vou jogar normal. Já, sem vantagem. Eles já estão agarrando o Mooring. Já. Tá. Você ia tentar puxar ele. Beleza. Então eles fazem. Vai ser como despedaçar, porque... Como se dito que você quiser. Você tá vendo que eu tenho lá. Aí você acha o seu nome. O Mooring tá pra trás! Vou voltar pra ajudá-lo. Tá, então eu vou colocar o despedaçar no Mooring mesmo. Tá, Gé, deu 32. Vou agarrar. Então fazer um save de construção. E os bichinhos também, só que os bichinhos têm desvantagem. E eu faço normal. Não, deu 32 não, deu 37. Você tem mais 26. Deixa eu ver se eu tenho vantagem. Um são boninhos porque um... tem várias? Não tem não. Tá básico. É porque vocês não agem em ordem. É. Como você não age em ordem? Em ordem. Quem disse? Todos somos módulos? Todos somos módulos. Será módulo. Tira um dado aí, vai. Que um, rapaz. Tira um aí, rapaz. Oxe. Que um, rapaz. Vamos tirar um que é saco. Deixa eu jogar com vantagem. Ó. Vamos tirar um que é saco. Só, na sua cara aí, ó. Tirar um que é saco. Vou tirar 20 na sua cara. Vamos tirar um que é saco. Dá uma bosta. Tira um. Ó. Pique de placa, tipo um. Pra mais 26, 32. Ganhei, 32. Não, 42. Eu perdi. Mudou rápido. Não tá acontecendo nada? Eu não tenho ponto heróico. Mas não deu. É uma inspiração bard, né? Pode ser usado, porque aí você usa. Quero rerolar. Acho que é mais fácil. Pode ser. E deu um bônus alto de agarrar. Tô com 42. Tirou um valor ruim, gente? Cara, eu tirei. Não, eu tirei 10 e. 10 e 12. Mas foi por quanto que você perdeu? 37 por 40 aí? 2. 40 aí, peraí. Pra 48. É, aí tá verdoso, olha. Sim, que aqui. Ah, é só ataque agora, eu só tenho uma que é pra. Teste. O ataque causando no máximo e você acerta o que tinha errado. Eu quero fazer um rolê então pro. Mas eu seguinte. Consigo dar 2d4 pro D. Vai dando? O ponto elógico pode adicionar um D6, se você quiser. Não, mete bronca, eu quero fazer uma ação nesse meio da reação. Uma reação, uma ação. Eu cheguei, tentando catar o muro, não tô conseguindo. Vou estourar uma bola de fogo 4, ali pro. Tá, já estourei já. Nervoso. Pra estourar a bola de fogo. Pra explosão em si, não o dano dela. A explosão, tipo, expandir e fazer com que eles soltem um pouco pra facilitar. Essa era a minha intuição com o despedaçar. O despedaçar é muito mais fácil. Porque é som. Sim. É, por isso que eu joguei sem a minha vantagem. Sim. Eu te dei mais 4. Eu tenho que fazer também teste, né? Tem. E a dificuldade é bacaninha. É 44. 48. Não, a minha. Ah, a sua. Ah! Do despedaçar. É, bacaninha. 44. E eu solto uma bola de fogo junto. Vai ser uma bola de dispersão. Fogo sônico. Bola de fogo sônico. E o nenê junto. Sai fora. Sai então, meu sino. Foi a primeira magia que eu usei na mesa. Despedaçar. Você lembra? No sino? Uhum. Despedaçar no começo era top. É, é que você pega no segundo nível, né? De magia. Aumenta o quê? Vai, um dadinho a mais? Eu tenho mais 4 da Ciri. Mais o despedaçar do Soca. Mais a bola de fogo. Não é pra dar o dano, é só pra dar um. É que você dando dano, dependendo de qual que é a dificuldade? Fraco nesse salto. 44. Tá indo, né? 44? Não, tudo bem. Vou pular vantagem. Pular com o ponto herói. Você passa? Enrolar. Se tem alguma chance de passar, tô perguntando. Tem, mas eu tenho que tirar um. É porque às vezes nem compensa dar o ponto herói. com dano também é tranquilo. É que eu vou usar o. Tu vou usar o ponteiro pra usar. Pra rolar. Você não tem o load de modelar magia? O sorte. Tá ligado? Só mago tem. Pra rolar. Olha Deus, né? Luck. Mas não pra essas magias. O dano é de boa, é 9d10 mais 12. Não. Não, acho que não comprei porque eu teria que tirar um. Toma pra passar essa aí. Tinha que tirar um? É, tem que tirar 20 pra passar. E 20? Ah não, mas não é ataque. Toma um despedaçarzinho. Eu tenho, 20, tenho 21 de. Esse é só dano. Você vai tomar. Tem mais um? Eu só fazer o de passar. Pode sair ainda. Não, não. Não sei, dá um D4 aí, por favor. Então eu não passei, tirei 11 e foi 31. A parte é isso? A expressão bártica dele é um D8, meu amigo. Mas você falou que deu 2D4 pra mim. Eu te dei, eu já joguei. Ah, é verdade, tirou 4. A expressão bártica foi do 41. Meu ponteiro, é, 48, 41, se você quiser o tá. 41, 48, tá me empatado. Empate quem ganha. Eu, por favor. Parte da defesa. Não é, não. Então eu tô defendendo o Champs. Pronto, aí. 62 de dano elétrico. Ganhamos, eu tô defendendo o Champs. 62. Ok. Ganhamos, Champs. Magia. 62 de dano. E a bola de fogo explodindo também. É uma bola de fogo sônica. Mas a minha não acerta o C, Champs. Então faz assim, magia. Deixa eu não descer. Ó, já é mão D6 que a Ciri tá dando. Ah, boa. 53. 53 agora. Tá, eu vou gastar um ponto heróico e tentar melhorar meu teste. Tirei só 16 no dado. Só 2 aí, ó. Nem com 20 você passava. Foi um 5. Que é uma diferença que foi 5. Você tem que estar 21 de 20. É, então, vai que eu pego uma carta. Vou usar minha reação. Jé, vou usar minha reação pra. Só pra. Pra correr. Não, pra reduzir o dano na metade. Ok, beleza. Vou usar food e reduzir o dano na metade. Mas você muita vida, mano. Só esse daninho aí. Explode aquela bola de fogo sônica. Aquela dissonância auditiva. Chacoalhando todos os módulos. Começa. Eles começam a soltar. A Toph vai espiralando em direção ao Murin. Na hora que Tauron tá descendo a mão pra dar uma esmagada no Murin. Toca no Murin. Teleporte. Pra galera ali. E volta lá com todo mundo. Não precisa ser nem teleporte, dá pra usar a parte da dimensional. É, tem que ser alguma coisa assim, né? Porque se deslocou, foi fazer agarrar, fez bola de fogo. Tá gastando ação aí, né? Tá achando que é Dervish da terceira edição? Sim. Tem mais 15 ataques, peraí. Tenho mesmo. Se você for parar pra pensar. Ô amor, todos os módulos aí estão pretinhos? Todos. Todos? Menos o Modó. Menos o Modó? Menos o Modó. Por enquanto. Posso fazer o Modó ficar pretinho. Mas aí eu é outro pretinho. Esse é um pretinho do nada, seu Jair está cheio. Amor, você tá bem? Você quer camuflagem? Vamos cuidar da próxima. Vai, pessoal, vambora. Vocês conseguem transformar a gente nos módulos? Vocês viram que ele tem o Tauro? Quer dizer... Não é Tauro. Mas é Tauro. É. Eu não quero tomar uma machadada daqui no Ninguém aqui. Quer. Eu aguento três. Eu acho que o Nada tá voltando a criar os deuses. Né? É. Vamos embora daqui, mais rápido possível. Modo, nos guia, vai. Eu vou fazer todo mundo virar, então, o Modós. Modós? É. Mas eu não quero, tipo, Modós. Eu quero fazer diversificado. Ok. Não sei se daria pra fazer isso. Eu sou pipa. Eu sou cupido. Eu quero ser o que tem uns negocinhos estranhos assim, então. E eu sou a moça da bomboniere, droga. Só que a gente vai fazer módulos todos pretinhos também. Tá. E eu quero ser a moça da bomboniere. Ah, tá bom, eu vou lavar os pratos. E o modó também vai estar incluso, só que o modó eu vou só deixar ele pretinho. Ok, como você está fazendo isso? É meus pets. Ok. A gente tem nossas ações normais? Sim, normal. Beleza, então pode ser o modó que você quiser. Beleza. Se eu perdesse minhas magias, Não. Fica normal. É como se fosse a minha transformação pra vocês. Certo. E aí, todos somos modós. Ok. Eles ganharam. Todos somos módulos. Vocês agora são todos módulos. E a gente termina por aqui. Vocês estão teoricamente escondidos. E todos são módulos. Pra se ocultar dos inimigos. Vamos ver o que eu vou recuperar com esse ponto heróico aqui. Eu vou recuperar com ele. Depois vão ficar umas coisas aqui nesse caderno. Puxa, eu não recuperar minhas inspirações básicas, estão acabando, só tinha mais 4. Só. Tenho 12 no total. Nossa. Eu acho que a gente tem que continuar com o Nimbi na próxima sessão. Gente, depois da próxima sessão a gente arruma. Então a gente vai continuar com o Nimbi também. É verdade. Isso aí foi engraçado. Eu tirei o bagulho, a primeira carta, a outra carta. Falei, já me fudi, porque eu já vi que era cair de fale. Fica com as... Um shield com fundo e pôr essas cartas pra mim. Não, mas pelo menos aí tipo... Mas qual é a chance de cair Nimbi de novo?